Jogos de Diversão, começando, eu sou do 120ª... Não, 30ª... Foda-se. Não sei! Eu ganhei Jogos de Diversão, começando, eu sou do 134ª edição, para fazer a primeira roleta de temas aleatórios votados por você no grupo do Baixo Fim de Soco. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Estados Unidos! O Senhor da Eternidade não tá aqui. É a força do hábito, né? O Daigo! Eu já viajei lá. O Daigo. Daigo do Odiosidade. O Loop Infinito. Espero que essa roleta não termine em rosto. E o doutor pode. Pra completar, o que o Loop quebrou a corrente num show do Elton John. Estados Unidos! Fora Temer, só pra não ficar faltando. Boa, boa! Boa, garoto! Primeiramente, fora Temer. E nessa semana, vocês, aqui, aleatoriamente, e nós, em 12 rodadas de puro aleatoriedade. Tudo isso muito mais depois do Ximenes. Do Ximenes. Ximenes. Ximenes. Caralho, cara, tá indo muito longe essa merda já, né? Começou com travesti, já tá em He-Man, né, cara? Ximenes. Deu a volta completa já essa porra. É, já virou a Graciane Barbosa de novo. Ele homem. Atenção, atenção para você Charmander, para você Squirtle e para você que jamais serão guiarados, sua Magikarpa do inferno. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, esse é o programa Eu Gás de Jagas, edição 2, 3, 4, uma sequência, que coisa bonita, é quase um bingo. Aqui comigo está o Senhor da Eternidade. Eu acho que o Bulbasauro foi desnecessariamente excluído aí, entendeu? É, só porque tipo, 1, 2 e aí o xingamento. Todo mundo sabe que o Bulbasauro é melhor, entendeu? É, então é por isso, você não precisa nem ser citado, cara. Oh, verdade. Chicote de vinha, folha... Na folha lâmina... Na folha navalha, aliás. Ótimo. Coisa assim. Mas enfim, estamos aqui para ler as porqueiras que vocês nos mandam. E aqui vai ao primeiro, que já começa com algum... Com o nosso mais célebre participante da leitura de e-mails, que é o Dash. Olá, senhor Daigo, senhor da Eternidade. Agora o seu nome é da Eternidade, não tô, né? Ótimo. Aqui é o Dash. Sonic só joguei no Mega mesmo, mas zerei os três originais. Não sabia dessa de juntar os cartuchos para ter um novo jogo. Tentarei achar nos emuladores da vida. Acha fácil. Só espero ainda saber jogar, já com esses novos jogos, sinto que estou ficando meio burro com alguns deles. Exemplo, Castlevania Order of Ecclesia. Estou agarrado no boss centauro já faz umas semanas. Mas que tu é ruim, né? Caralho, tipo, não é nem um chefe de... Enfim. Bom, ele falou que tá ficando meio burro, eu tô achando que ele tá ficando muito burro, mas enfim. É, porque não é um chefe difícil, é um dos primeiros. Deixa eu falar. Aê, Daigo, a F esse ano é nóis? Não, não tenho dinheiro. Puta que... Pô, é por falta de dinheiro que você não vai? Sério mesmo? Puta que... Eu queria ver o show do Sambo Master. Ai, caralho. Não, sério, o Sambo Master acho que você também gostaria, porque não é musiquinhas japonesas felizes, é rock, cara, né? Cara, eu posso até gostar, mas eu certamente não iria na Meme Friends pra ver essa bosta. Não, sei lá, pagando a taxa normal, você dá o que você pagaria pra entrar num show mesmo. Na real, eu não iria nem que me pagassem, mas enfim, prossiga. É, atores de tokus famosos e um mega show com os compositores de músicas de CDZ cantando junto com os brasileiros. Ahá, aí é exatamente um ponto negativo pra mim. É. Ah não, se bem que os caras iam gostar, porque provavelmente deve ter o Rodrigo Rossi no meio, né? Top, pô. Se o senhor não leu, leia Lois e Clark. São 8 edições, mas é muito bom. Eu sei, eu tô em dia com o Superman. É bacaninha mesmo, é o Superman antigo. Senhor da Eternidade, esta semana indico que o senhor vai ver o filme das Tartarugas Ninja 2. Não, porra, mas nem fudendo. É bem legal, é um filme que não se leva a sério, assim como o novo Independence Day. Cara, eu quero ver o novo Independence Day por curiosidade profissional, cara, sério. Curiosidades profissionais? Mas tá, é porque eu me odeio, na verdade, que eu quero ver. Mas o Tartaruga Ninja, eu acho que eu não cheguei nesse nível de ódio próprio, não. Cara, assistir Tartaruga Ninja 2 é tipo comer no Bob, é tipo comer almoço e jantar no Bob, sabe qual é? Nossa, dá problemas a longo prazo. Exatamente. são os tipos de filmes que sabem que são idiotas, o que torna eles muito bons para rir e passar o tempo. Não, não, tudo tem um limite. É, mas você tem um ponto, assim, tem filmes que eles são só, eles sempre foram bons e você só tá vendo errado, entendeu? É, o filme que não se leva a sério, que você não deve levar ele a sério e deve se divertir. Mas, porra, eu super não vou pagar R$40 na entrada de cinema e ficar aguentando criança retardada pra ver isso. Quando lançar na televisão, no Telecine, eu vejo. E provavelmente vai ser Telecine mesmo, porque eles estão passando o primeiro toda hora. Foda. Tá uma merda aquelas propagandas. Obrigado pelos conselhos. Eu estou para iniciar um curso 5 meses de produção de áudio. Aí, ó. Manda bem. Mandou bem. Que é a área que amo. Obrigado por me mostrarem que não sou um alien por estar de bem com a vida. Acontece. Mas de vez em quando você pode ser um alien mesmo. É. Nós não sabemos. Nós não te vimos. Botamos o olho no você. Não colocamos você debaixo do espectrômetro. Vai saber se tu é radioativo. Porra. Não sabia. Abraços a vocês. Agora vamos ao próximo, por favor. Senhores, mandei um e-mail há muito tempo atrás pela alcunha de traficante de miojo. Grande traficante de miojo. E vem direto do passado, do episódio 221. Caralho, o que foi o episódio 221? Não tem nem como saber, né? Agora não lembro. Para comentar rapidamente. Que porra foi essa? Fantástico. Continue assim. Volto quando estiver no presente, em terra. Cara, que será bom. Que ele tá maratonando? Cara, vai lendo o próximo aí que eu vou descobrir qual foi o 221. 221? Ok. Caralho, isso faz tempo, porra, um ano atrás quase. É, foi talvez um pouco mais. Fala, funkeiros malditos, aqui é o KVP. Estou uma grande KVP, também fazia tempo que não escrevia. Estou escrevendo para falar sobre os últimos dois programas. Super Mario 64 não me marcou muito porque não joguei na época. Peguei Virtual Console do Wii, mas ainda não joguei tudo. A jogabilidade não é tão boa comparada aos do Sunshine e dos Galaxy. Caralho. Tipo, Galaxy eu até concordo, mas Sunshine você arranjaria briga em alguns fóruns. Mas considerando que foi ele que a criou, não dá pra reclamar. Uma errata. O Daigo falou que o Super Mario World tem 96 fases, mas na verdade são 96 saídas. Talvez. Ah, enfim. Pois em diversas fases existem mais de uma maneira de passar das fases. Por exemplo, ou pegar na chave ou terminando a fase no portalzinho. Isso conta como duas saídas, que é o número que aparece no início do jogo. Ah, entendi. Faz sentido. Não sei, mas isso parece uma maconhinha. Não, faz sentido, porque, tipo, não são 96 fases completas, entendeu? É que você tem algumas fases, tem dois tipos de saída e conta como dois tipos de saída. E eles contaram o número de saídas, não o número de fases. Deve ter um pouco menos de fases do que isso, com certeza. Eu não sei, porque eu já vi nas contagens oficiais nem fala 96 estágios. Talvez seja em parte disso também. É, foda-se. Porque toda vez que você sai pra uma saída extra, você abre uma fase nova, não é? Sim, mas tipo, a fase em si, você só joga uma fase. Só que essa fase da origem é duas outras fases. Mas ela em si não são duas fases, entendeu? E esse 96, segundo ele, conta como se essas duas saídas fossem duas fases. Foda-se. Tá uma maconha. Na verdade, foda-se. Vambora. É, conta como dois foda-se. Pronto. Isso. Por fim, de tanto falar em Sonic, vocês conseguiram fazer um cara viciado em Mario terminar o Sonic 1 de Mega. Antes, o único que eu tinha terminado era o Generations. Olha só, a gente tá fazendo a criançada zerar jogo antigo. Até gostei do jogo, mas ainda prefiro os jogos do Mario. Não, mas aí chama-se endocrinação. É. Endocrinação, familiaridade, viés, nostalgia. Tem vários nomes aí. Tem vários fatores incluídos aí. É. Abraço e vão tomar nos seus cus. Ah, menino, não vou não. Ah, que isso? Eu prefiro tomar... Ah, meu Deus. Leite, eu prefiro tomar um suco. Eu não vou tomar no cu não, amiguinho. Aquelas respostas bem bozo, tá ligado? Quando ligavam pra ele. Tomate cru, amiguinho. É. Ele era xingado sem dó nem piedade. Foda. Ah, tá lindo. Excelente, então, vamos... cara. Não faço ideia quem mandou isso, mas foda-se também. É, não tem nome. Não tem nome, é o anônimo mandou aqui. Esse não mandou nem dica pra poder bolar o nick. Excelente cast. Quase me deixou com vontade de jogar a nova draga da Blizzard. Mas depois de 3 anos de Ragnarok, não me arrisco mais nessas coisas e me orgulho de estar há mais de 5 anos limpo. Não entendi que tem a ver uma caralha com outra caralha, mas... com as calças. Ragnarok, aliás, você tá ligado que tá pra sair um boneco novo de Overwatch, né? Que bom, não, tá na hora já. Ah, já tem um tempinho de jogo, já tá na hora de começar a soltar. Ah, mas... se for comparar com aquelas porra de LOL, tá, o Dota nem tanto, mas LOL, nossa, acho que é toda semana, que lança, cada 2 semanas. Ah, LOL, a cada 2 semanas cospe um novo, né? Nossa, toda hora aquela porra de boneco. Parece que é a mãe da Pharah. Ah, é? Né? Que merda. Então, dizem os boatos que o nome dela vai ser Shadow, tipo, o call sign dela vai ser Shadow. Que merda. E ela vai ser uma sniper suporte. Ah, eu li que ia ser uma sniper, o próximo. É, porque a imagem de teaser é um riflão, né? É. Enfim, foda-se. Sobre os caras que reclamam de A Lenda do Herói. Nossa, quanta treta por causa dessa bosta desse jogo, cara. Quer que todo mundo se foda aí, irmão. Os caras vão se fuder também. Vai todo mundo se fuder. É, vai de todo mundo aí. Eu não sei se eu posso mandar eles se fuderem, é que eles podem ser da minha família, né? Porra, será? Então, os caras que reclamaram de A Lenda do Herói, vocês têm que jogar mais jogo ruim. Sonic Boom tá aí. Duvido que tenha custado menos de 4 milhões. Você tem um ponto aí, fera. Tanto jogo AAA bosta aí, nego, né, fica reclamando de indie, que, porra, que é maneiro, mas tem defeitos, né? Enfim. Sim. PS, onde o ninja inimigo trabalha pra voltar pra casa bêbado? Te interessa, filho da puta, enxerido do caralho? Liga pra ele e pergunta, porra. Se vocês forem bonzinhos e darem dinheiro pra gente, a gente dá o número do WhatsApp dele. E eu imagino que ele volta pra casa mesmo, não porque ele bebe no trabalho. Que ele trabalha, depois bebe e depois volta pra casa bêbado, né? Nessa hora. Deve fazer tipo uma happy hour. É, happy hourzinho com a galera do trabalho. Tipo isso. Agora vamos para o próximo. Bom dia, tarde, né? Peru! Da Isso da Eternidade, quem eles escreve este é Mail, é o Scancer. É isso? Olha aí. Eu não tenho muito o que falar dessa vez, só queria fazer os senhores perderem tempo na leitura de e-mails mesmo. Normal. Ganhar tempo, né, fera? É, estamos ganhando tempo aqui. Mas antes de me mandarem tomar no cu e seguir em frente... Pera, vai tomar no cu. Só pra ficar tranquilo, vai tomar no cu. Pronto, aguente. É, vamos mandar lá. Vai tomar no centro do seu cu. Vai enfiar um tablito no rabo e morrer de hipotermia, não. Mentira, não faz isso, não. Tablita a cara, faz com frutari. Não, compra um tablito e me dá, porra. compra um frutari pra você enfiar no cu e compra um tablito pra nós. Isso. Só queria dizer que adorei pacas os últimos casts sobre Sonic, principalmente os 25 anos e muitas fases de Sonic. Pois fico feliz em saber que os maravilhosos membros deste maravilhoso podcast reconhecem que Sonic não é só andar pra frente e foda-se. E que é bem mais do que um platformer genérico, onde o objetivo é somente correr rápido para caralhos. Os clássicos, ao menos. Até que nos novos não é só isso, não. Tipo, Colors tinha um tiquinho de estratégia. Você tá olhando mais é pros Adventure mesmo. É. Ou pro do Porco Espinhoso Homem. O menos que a gente falar disso, melhor. Também quero complementar o trabalho de vocês na leitura de e-mails. Desde que vocês tomaram o posto, nunca mais pulei essa parte do cast. Não que eu pulasse todas as vezes antes, mas haviam vezes que eu não tinha vontade alguma de ouvir 40 minutos ou mais dessa jossa quando haviam outros participantes no lugar. Somente o elapso quando sozinho, com sono e cansado. Olha só, lendo os e-mails sem qualquer demonstração de ter emoções. Elapso, se você tiver aí, desculpa aí, cara. Te amo, leva. Tiros foram atirados. Mas eu tô seriamente imaginando o Ilaps chegando em casa depois daquele dia difícil, cheio de moleque filha da puta insolente na faculdade. Aí o moleque chega, puta que pariu, que merda, caralho, bando de filha da puta. Aí tem que gravar a porra dos e-mails, aí, mega. Aí vem um retardado desse falando: boa dia, tarde, noite, peru, Daigo, seu da eternidade. É bom. Ele escreve esse e-mail, é o câncer. Puta que pariu. Deve ser foda, a vida é difícil, cara, a vida é dura, entendeu? É, cada um passa uma raiva de pé. É melhor e-mail com ódio do que nenhum e-mail, eu diria. Talvez. Desculpe pelos e-mails desnecessariamente longos que eu mandei antes desse. Abraços, tudo de bom e bastante dinheiro para vocês. Até logo. Bom, saber é o primeiro passo, né? É. Mas enfim, acabei de lembrar de uma coisa que eu esqueci de falar. O episódio 221 que o moleque falou lá era o do Halo. Nosso especial sobre Halo, entendeu? Ah, tá, porra. Aquele foi tão bom que ele ainda tá dando resultado. Sim. Boa noite, Silver aqui. Overwatch, um jogo que parece muito legal. Eu vi apenas uns 5 vídeos de alguns youtubers aí jogando. Nossa senhora, a gente vive na geração do câncer, onde o nego experiencia os jogos através de vídeo de youtuber, cara. Enfim, pois não tenho tempo, você que joga essa merda. Tá, justo. Beleza, tá. Você tem uma desculpa boa. É, desculpa, é legal. Mas tem demo dessa merda, eu acho, cara. Joga demo que é melhor do que youtuber. Todas elas têm a porra de um dragão e comia todo mundo. Ah, tá. Isso é o ranzo. Isso é exatamente assim que é o jogo. Você tá andando na rua e... Ah, tem que curar! E aí, o cara fala de aparência. Agora eu sei que diabos era aquilo, apesar de eu saber desde o começo. Agora você sabe, mas você sabia desde o começo. Bem, só não sabia qual personagem era escroto. Agora você sabe. Acho que o jogo ainda tem um desbalanceamento, mais ou menos. É, não é mais ou menos não. É um desbalanceamento forte mesmo. Um desses youtubers apanhou em 2 vídeos e falou: ok, quando tá perdendo, o que você faz? Pega o baixo. É, sim, mas... É o baixo, na verdade, é um funcionamento. Na verdade, o baixo ele não é desbalanceado per se. O baixo é o que a gente chama de noob stomper, que é quando você tem tá jogando com uma galera que não sabe o que fazer, ele simplesmente aniquila todo mundo. Mas enfim, pegaram o baixo e ganharam a partida. Meio escroto isso, mas acho que depende bastante de jogadores. Sim, depende. Sobre eu ter elogiado vocês na última leitura, foi pra animar vocês também. Ah, tá, não era sincero o elogio, então. Ah, olha, só não queria animar a gente pra gente continuar lendo a merda que eles querem. Vocês mesmo falaram nesse cast que ficar só levando reclamação e porradaria desanima a fazer as paradas. Mas bem, se vocês não quero elogios, então eu não elogiei mais. Aí você tá querendo elogios, Silvio? Vai tomar no seu cu. Vou mandar ele tomar no cu. Mas que bom. Genji, tá ligado? Que bom que as pessoas estão ouvindo nossos conselhos ali. Tipo, a gente é importante na vida das pessoas. Não, manja como é que o Genji manda os outros tomar no cu? É, cara, não me lembro o que ele fala. É o quê? Hyūjin, queima tu puder! É verdade. Nossa. No início eu confundi direto, não sabia se era nego enfiando espada no meu cu, se era o dragão comendo a minha cabeça, não sabia nada. Agora eu já consigo diferenciar. A espada só vem, né? Eu achei escroto que eles traduziram a porra toda, mas os japoneses eles não traduziram, né? Alguma coisa tinha que ter. Eles também não têm sotaque? É uma porra, todo mundo acha que traduziram russo, traduziram alemão, traduziram caralho, mas aí o japonês fala japonês, vai tomar no cu, porra. É só pros otaku perder ali a cabeça, né? É, pros weabu não ficar puto. É. Tanto que todo mundo tem sotaque. Os dois japoneses do jogo não tem. É verdade. Bem, bem lembrado. Uhum. Mas os outros também têm que ter sotaque porque não falam na língua, né? Então... Ah, mas eles têm um sotaque fortíssimo. Mas assim, quando eles falam em inglês, eles não têm sotaque. Quando eles falam, tipo, normalmente. Em inglês eu não sei. Não, quando eles falam normalmente, eles não têm sotaque. Todos os outros personagens, quando falam normalmente. É, sim. Todos os outros personagens têm sotaque pra tudo. Eles não, eles só têm sotaque. Quer dizer, você tem sotaque entre aspas na hora de usar o último. Não. Bem, e é isso. Bem, boa noite. Se cuidem e ganhem dinheiros. Ok, ganharei. Que suas mulheres cuidem de vocês, tomara. E no caso do Dark, eu tô na Rod de vocês. É meu filho da puta falar da minha mãe, né? Porra! Ainda colocou o nome dela em minúsculo, não tá de bater. Tu fica dando essa intimidade pro filho da puta? Eu não, o pivô toda hora falando da minha mãe, porra. Ah, então dá porrada no pivô, se quebra de porra. Manda tá ver. Legal, vamos ao próximo aqui, que é... Boa tarde, aqui quem fala é Sniper Caolho. Espero que você não erre o olho de mira, filho. Nunca enviei um e-mail para vocês, já que sempre ficava um ou dois episódios atrasado. E quando ouvi um tema que eu manjava minimamente, achava que já era tarde demais. Que nada, tanta gente que manda, tipo, milhões de temas. Decidi deixar eles de lado e enviar um e-mail, mesmo assim, sem nem ao menos saber qual foi o tema do último cast. Entrando na página de Jesus para copiar o endereço de e-mail, eu me deparo com o nome Fênix Down em um dos links. E vejo que o site tá meio às traças. Deu uma certa pena. Se eu soubesse fazer sites, até ajudaria. Mas enfim, estou me alongando no e-mail. Realmente queria agradecer a toda a equipe do site por mandar embora um pouco do tédio do dia a dia, quer seja no busão, lavando a louça e em tantas outras tarefas tediosas que não demandam tanta atenção. É, você não vai operar a maquinaria pesada enquanto ouve a gente, né? Dá pra fazer, se você tiver na memória muscular já a operação de máquina pesada. Entendeu? Aí é tranquilo, né? Tipo, tu vai operar, sei lá, uma bola de demolição, uma escavadora. Dá pra tocar até violino. Porra! Agora eu tô imaginando o Rick treinando violino enquanto ouve a gente. Tenho gostado dos últimos temas dos cast. Somente o Super Robot Wars, que foi uma grata surpresa. Conheci a série somente pelos dois jogos de GBA, os OGs, e muito recentemente tinha captado o Jota. Mas admito que não acabei me interessando tanto por não conhecer a maioria das séries citadas. E fica uma pergunta. Por que o ódio de tantos fãs de Gundam com a série Seed e Seed Destiny? É pelos visual dos personagens? Puxa, antes fosse, filho. Não a trama que é uma bosta, os bonecos que são chatos e tem pouquíssimo desenvolvimento. Os bonecos são toda uma merda, caralho. São. Os bonecos são chatos pra caralho. Porra, não dá pra ter simpatia por nenhum piloto, nenhum vilão, nenhum herói. Não tem isso definido direito na série. Porque todo mundo resolve, tipo, ter chiliquinho pelo cu e a caralho e matar personagem que não tem nada a ver com a história. Puta que pariu. Ah, mas isso é clássico de anime, porra. Você bota, você introduz o personagem no dia, e aí você bota uma cena dele bonitinho. Quando um personagem é do nada é apresentado no anime e tem uma história meio bonitinha, você sabe que ele vai morrer no episódio. Que é tipo, não, Sim, todo anime tem isso direto. Não, mas no caso de Seed, não é gente introduzida na hora. Ou assim, ou de vez em quando nem tem nome. Tipo, fala com o protagonista duas linhas, já toma um tiro do nada. Porra. O robô gigante aparece. Mas isso é maneiro, entendeu? Pra mostrar que o cenário é filho da puta, entendeu? Não, mas até isso, você quer ver um negócio que é só morte sem sentido e a galera pirando e ficando desumana, assiste Idem logo. Não, calma. Dança pra caralho? Eu tô falando que isso é maneiro de vez em quando, mas tu sai botando gente morrendo aleatoriamente na porra do anime inteiro, caralho. É, no final do Seed começa a desgraceira. Vai morrendo elenco. Bum, bum, bum, bum, bum. E no final tá uma briga que não tem fim. Aí você descobre o fim dela só no Seed Destiny e porque algum personagem comentou, assim. Justo. Cocô. Eu vi faz um bom tempo e lembro de ter achado ok. Talvez porque não conhecesse Gundam, senão você teria repudiado. Ou porque você era jovem e não tinha senso crítico. Talvez. Mas no falecido Orkut eu vi a gente se degladiando. Uns amando muito e outros odiando. odiando muito. O problema de quem gosta de Cid é porque provavelmente tá caçando as coisas erradas, tá? Quando você foi pra... Não. Peraí, velho. Quer ver Chip. Caçando as coisas erradas não, cara. Caçando as coisas que mesmo gosta, foda-se. Não, mas deve ter visto os personagens que são mais bonitinhos e mais irreal, digamos assim, mais oiudão, mais cabelo longo. Tem gente que gosta disso, cara. E aí... Não, mas assim, foi caçando isso num Gundam, que não era pra ter, digamos assim. Ah, mas aí, porra, você tá preso a um conceito de Gundam que você tem na sua cabeça. Até que não, porque o Gundam... Tecnicamente, que... nada tem. Isso ainda é bom, que é o G, que é uma paródia louca de Super Robot War. Mas talvez o nego não seja fã de Gundam e goste de Gundam Seed por causa disso, porque ele é aproxima do que ele tá acostumado. Não, mas até quem gosta reclama dos finais, assim, que alguns desenvolvimentos também. O nego enfia personagem no cu. Bom, pra ser sincero, eu quero que se foda. Realmente é uma merda mesmo. Agora sobre o cast dos joguinhos da Disney e ou da Sega, achei legais por serem em sua maioria jogos que não joguei na infância por não ter um drivo. E a minha última crítica, a minha única crítica seria o Pyron. Eu sei que convidou ele por ele ser um grande conhecedor da empresa, mas às vezes por amar tanto, mas tanto a empresa, dá essa impressão chata de ser só um fanboy falando sem parar com argumentos meio vazios. Não é impressão, não. Algumas vezes, inclusive, parece que ele vai ficar sem ar de tanto que fala sobre o joguinho. Não, assim, eu concordo em parte. Às vezes ele dá argumentos válidos. Só que tem vezes que ele claramente parece que tá cego pelo fanboy. Tipo, cara, muito foda, cara. Cara, que foda, quase foda. Pô, música foda. Não, mas isso é mesmo. Ele perde controle, tem hora. Às vezes ele perde controle, mas às vezes... E é por isso que a gente chama ele. Mas às vezes ele dá uma controlada e dá uns argumentos ok, assim. É. Quando é um assunto, assim, que ele não tem tanto, digamos assim, gosto pessoal envolvido, ele é sensato pra caramba. Não é tão cego pela paixão. É. Se bem que pode ser pra falar tudo que quer ser sem cortado pra zona que o pessoal faz, às vezes, nos programas. Porra, a gente não bloqueia tanto assim a galera, não, vai? De vez em quando a gente usa o sistema do levanta a mãozinha pra falar. É. Enfim, eu sei que talvez o e-mail tenha ficado longo. Não, o próximo vai ser até pior. Talvez tenha me empolgado. Um abraço para o pessoal e Black Onyx. Olá, Daigo, Andarilho das Trevas e Senhor da Eternidade. Olha só, Daigo, o Andarilho das... Ah, não, das Eras. Eu falei das Trevas, mas não, das Eras. Eu ando por aí. Justo. Eu ando pelo mundo. Deve ser porque você é velho. Aqui também. Quem fala é o filho da puta que toda semana pede pro Daigo deixar ele voltar pro grupo do Facebook. Ou seja, eu, Lucas Z. Como vão suas vidas? Tudo bem? Espero que sim. Tu baniu esse filho da puta? Sim. Por quê? O que ele fez? Ah, bicho, tava chato pra caralho. Justo. Pô, você tem o poder do martelo, cara, eu não vou te censurar, não. Quando, se você baniu ele, deve ter sido por um bom motivo. Ah, quando eu sei que foi. Depois tu fala, foda-se. Quando eu ouvi a leitura de e-mails, chegou a parte do Silvio respondendo meu chamado pra treta. Logo de cara pensei, ah, sabia que o Silvio não ia me deixar na mão. Mas pra meu desgosto, o cara finge que é educado e ele manda o papo de que os jogos que ele massacrou eram apenas medíocres e que não estava falando mal. É, mas isso é clássico do Silvio. Ele fala, malha, e depois ele fala, não era tão ruim assim o jogo. Passivo-agressivo, né? Isso me desanimou de uma forma filha da puta. Então abstenho de fazer tréfico contra esta treta. Acho justo, acho melhor assim. No mais, pau no meu cu por ter esperado algo do Silvio, assim. Pau no seu cu, pau no cu dele, pau no cu de todo mundo. Agora, falando de algo engraçado que recebi sobre o Ilapso, sem treta nem nada, é que sempre quando falam algo sobre o assunto da conversa ele não entende, ele faz alguma analogia a futebol, sendo que a maioria geralmente fica, tá bom, acho que é por aí. Cara, isso é uma técnica clássica. Quando você... Não, é tipo assim, não é que... Mas você não tem como contribuir, você contribui com piada, cara, e isso é bom. Sim, mas não é que ele pode entender ou não, é porque ele normalmente gosta tanto de futebol que ele fica olhando jeitos de colocar em algum papo. E de fazer analogia, sim, exatamente, tem isso também. Tipo, no cast de Overwatch, alguém falou com uma jogada meio complexa do jogo, e aí ele fez uma analogia mais complicada ainda, que não entendi porra nenhuma. Bom, se você tivesse jogado Overwatch ou jogado futebol, você entenderia, talvez. No que vi, ele faz a explicação apenas pra ele mesmo. É justo ele fazer uma explicação apenas pra ele mesmo, mas enfim. Já que geralmente os outros participantes não parecem entender, mas é bem engraçado esse modo de operante do Lato. Se você achou engraçado, ele teve sucesso na sua empreitada, então. Exatamente. É. Eu vou cortar aqui uma porrada de merda que ele falou, porque foda-se, ninguém liga, e ele continua aqui. E pegando do embalo do e-mail do Dash, eu queria pedir um conselho de vocês. Eu tenho 18 anos e o meu contrato como jovem aprendiz logo vai acabar. Estou ficando meio desesperado com medo de não ter mais trabalho depois disso. Ah, fera. Você nem sabe o que é desespero. Tem 18 anos ainda, você nem conhece desespero ainda. Além de estar desesperado pra ir morar sozinho ou junto da minha dama. Bom, aí eu difiro de você nesse caso. Eu difiro, tá correto, professor Darwin? Eu defiro? Essa eu difiro. Eu sou diferente de você aí, vamos dizer assim. Ah, melhor. Melhor, não tem erro. Por razão, é, porque, assim, eu não tô com nenhuma pressa pra morar sozinho com a minha dama. Pra morar sozinho, talvez, com a minha dama, nem tanto. Por razão de problemas familiares. Ah, justo. Você tá querendo comer tua mãe de porrada e quer sair de casa, tá certo. Ou pai. Ou pai. Sou louco pra aventar no mercado de jogos e já comecei a tentar fazer o meu na Construct 2. Boa, moleque, é isso aí. Mas quando penso nas minhas chances de errar demais e virar uma fracassa, tipo 90%, eu começo a morrer de medo do que vai acontecer comigo daqui pra frente. É, não tenha medo. Não tenha medo. A pior das coisas... Das... Não tem que ter medo do futuro, não. A pior das situações é você se divertir e ganhar experiência. Sim. Estou escrevendo essa parte daqui do e-mail como um desabafo, um pedido de ajuda para vocês. Acho que a gente agora virou por quê? Psicólogo, A gente é guru agora, né? É apenas um conselho, coisa assim. É, porra, fera, bom, não sei o que faz a vida, mas primeiro, não se preocupe tanto com esse negócio de emprego, tu vai arrumar esse emprego cedo ou tarde, se você for um cara competente, tô imaginando que você é um cara competente. E bom, se você não for, é melhor treinar. A dica que eu dou é, não aposte todas as suas fichas na sua carreira do mercado de jogos. É, se dedique sim ao seu jogo que você tá fazendo aí no Construct, estude e progrida e faça teu jogo. Só não largue seu emprego, não faça nenhuma loucura e eventualmente vai chegar um dia que você vai ser você não vai ter mais 18 anos, você vai ser um adulto responsável e aí você vai falar assim, porra, caralho, eu vou me dedicar ao caralho do jogo, eu acho que eu posso. E aí você larga tudo, foda-se e se dedica ao jogo. Eu não faço isso agora faça parte do seu tempo, dedique parte do seu tempo a isso. E tente arranjar um canudo, sim. Canudo é bom. E bom, esse foi o nosso conselho. Se quer mais, vai ter que pagar. Gosto muito do PFS e além da minha dama e dos jogos, vocês são algo que melhora muito meu dia. Que bonito, porque são a maior parte da minha diversão. Porra, foda. Que bom, cara. Como você gosta da gente? A gente gosta de você, mentira. A gente gosta de você, sim, cara. Desde já, obrigado por seja lá qual for o conselho que vocês me deem, de nada. E um abraço pra vocês, um abraço pra você também. Diga durante a leitura os erros que cometo na estrutura do e-mail para eu consertar posteriormente e continue fazendo bons podcasts sem o Pyro. Olha aí. Olha o ódio, Pyro. Como... Vamos chamar o Pyro todos os podcasts agora, só de sacanagem. Sim. Como de sobrevisão. Logo mais tem mais. Aí, qual foram os erros que ele comentou na estrutura do e-mail? Falar muito, contar a história de treta que a gente não deu. Mas enfim, foda-se. Xingou o jogo que ainda não saiu direito. Ah. Eu falei que talvez ia comprar, mas não porque o jogo tá caro. Pô, justo. Eu não comprei a porra do Project X-Zone 2 que eu tô louco pra jogar, porque tá 260 pau, eu vou comprar um troço que eu não sei direito. Tudo bem, eu tô pra pegar um Shin Megami Tensei, que é aquele Soul Hacker. Peguei com o Janeno Casual, deve chegar semana que vem, sei lá. Justo. Aí já vou ter um SMT pra jogar na vida, né? Vou jogar com os Spooks. Essa é uma coisa bonita, vou chamar uns capeta. Eu vou invocar o Cramulhão do meu 3DS. Mas enfim, acabou-se esta bosta e como a gente já filosofou demais nos e-mails, hoje vocês serão deixados à própria sorte. O que incita mesmo uma filosofia que é o bom e velho não conte com ninguém a não ser você. Pô, isso é uma ótima filosofia, cara. Pode sim. Com ninguém a não ser você. Sim. Eu ia dar outra filosofia, mas não vou dar não. Foda-se. Tá bom essa. É uma boa também. Aliás, como diz um brother que copiou de um filme, você tem que gostar de você. Porque, se você não gostar de você, ninguém mais vai gostar. É, que negócio. Não importa onde você vá, você estará lá. É verdade. Tem que gostar de você, fera, porque não tem muito o que fazer, sacou? Ela vai ter que te acompanhar sempre, você mesmo, então... É, você tá lascado. É isso aí. Basicamente, você tem duas opções. Ou você gosta de você, ou você se mata. Não, mentira. Não se mata não, galera. Porra, se fuder 10 tem que ir pro caralho. É, foda. E já é o bastante. Pois logo mais tem mais e... Um dragãozinho chegando ali. Ah, meu Deus! Eu nem sei que porra que ele fala em japonês, mas eu foda-se. É, Ryuga Waga Tekyokurao? Boa. Vai comer o seu estudo. É, dragão vai comer seu cu, na tradução livre. Também. Tá incluído no pacote. Diversão da vez. Vamos primeiro explicar as regras. Quais são as regras dessa brincadeira lá? Ah, mas é regra, moleque. Vai, sai daqui. Mas peraí, tem regra, porra. Se é aleatório, não tem regra, porra. Se é aleatório, não tem regra, porra. Não, não é assim também. Suruba não é um dia. Calma aí. Suruba é um dia. Por que não é? Tem que ter limites, calma aí. Tem que ter limites. É divertido, é gostoso, mas tem que ter regras. Calma aí. Se é gostoso, pode ser proibido? Ah, rapaz, já pensei muito sobre essa frase. Vai, explica as regras então, vai. Inventa agora e explica. O Daigo criou um tópico. Eu tô comendo miojo, tá, galera? Maldito. O Daigo criou um tópico no grupo do Baixo Frente Soco. Se você não tá, faz parte do grupo do Baixo Frente Soco, foda-se. Vai lá, grupos. facebook.com/grupo/baixofrente-soco. Ele criou uma pergunta falando assim: meus amigos, surgiram nos temas que serão debatidos por um tempo agora. Então, cada um de nós vai escolher um tema, vai escolher uma pessoa pra dissertar sobre ele, e nós teremos 5 minutos pra discutir aleatório sobre ele, chegar ou não a uma conclusão e partir pro próximo. Deixa eu pegar um cronômetro aqui. Só tá aqui uma coisa, Samuel, não eram meus amigos, eram animais imundos. Animais imundos. É, animais imundos. Quem é que tá, não eram meus amigos. Exatamente. Né? Consistência, cara. Então, Ilax, por favor, escolha uma pergunta e escolha alguém. A pergunta está auto-escolhida, a pergunta do Dr. Jean Renault, foi o primeiro a comentar, logo ele ganhou, tá? Dr. Bode, o senhor vai dissertar em 5 minutos ou menos, já tá valendo, já tá correndo o tempo. O senhor tem arrependimentos no consumo de jogos? Vai. Acho que ele se arrepende. Ih, acho que morreu. Caiu. Lupe, vai. Caraca. Fui pego de surpresa. Deixa eu ver. Arrependimento em jogos. Não. Cara, é arrependimento no mundo dos jogos. No mundo dos jogos, o primeiro arrependimento no mundo dos jogos que eu tenho é que eu comprei o jogo do Akihabara, não lembro o que você luta com as pessoas e pra derrotar elas você tem que ir tirando a roupa delas. Uma coisa muito aleatória, mas o jogo é muito divertido. Mas eu me arrependo muito disso porque o Ilapso me julgou quando ele viu isso no meu PS Vita. Foi triste. Eu tenho um pseudo arrependimento de consumo de jogos, mas eu não chego a ficar... Eu acho que eu faria tudo de novo, entendeu? Eu teve uma época que tinha a página inicial do meu Chrome, era um filtro do Mercado Livre dos últimos leilões de jogos de PS3 que estavam acabando. Então eu chegava, FIFA 2002, em 2010. Eu falava, caralho, tá R$1. Eu comprava, foda-se. Eu acho que eu posso chamar um arrependimento quando eu percebi que eu cogitei, eu fui a um grupo de meus amigos no WhatsApp e falei, pessoas, eu compro a minha lente de contato, eu compro um PS4. As pessoas falaram pra mim, se você não tiver o que enxergar, pra que comprar uma lente de contato? Aí é isso. Acho que isso foi longe demais quando você pensa na sua saúde ou no videogame. Você comprou o PS4 ou não? Ainda não. Compra o PS4, cara. Compra o PS4. Eu vou comprar, cara. Não, eu vou comprar. Eu tenho. Você já tem óculos? Por que você quer? Cara? Porra, lente de contato. É porque eu não comprei o PS4. Eu ia comprar esse mês, mas eu não comprei porque eu tenho que ajudar uma pessoa importante que mora comigo. E aí eu ajudei a visitar a sua família. A pergunta é, você comprou a lente de contato? Não. Você vai comprar a lente de contato? Pra que você... Não, a pergunta é, pra que você quer uma lente de contato se você usa óculos? Porque a lente de contato ela é boa, além de pra cozinhar, pra jogar futebol, jogar essas coisas. Porque ou você quer paquerar as menininhas de lente de contato? Também, paquerar as menininhas de lente de contato é uma boa, cara. Lente de contato colorida? Vai botar a lente de contato do Naruto? Vou pôr lente de contato do Naruto. Vai ser um Sharingan? Você vai colocar o Sharingan? Não, vai ser tipo um Gakugan. Cara, aí eu descobri que em Naruto chega um ponto que todo mundo tem Sharingan. E o maluco tem Sharingan tipo na costela. O maluco tem Sharingan no braço, cara. Esse é o nível de... Cara, Naruto é muito sensacional. Moleque, teve um cara que tirou uma faixa do braço e tinha só olho, moleque. E tinha Sharingan no braço inteiro. O maluco tinha um braço coberto de Sharingan. Que maravilhoso esse anime, cara. Era da família Uchiha, isso aí. Um arrependimento meu, não em consumo de jogos, mas de anime, é ter parado de ver Naruto um dia. Eu não devia ter parado. Eu devia... Ai, não, cara. Vocês estão bem, cara. A gente faz isso. Tu tem One Piece, cara. Tu não precisa de Naruto. Quem tem One Piece não precisa de Naruto. Mas o lance é o seguinte: quem mais tem arrependimento no consumo de jogos aí? Além do Ninja Inimigo que comprou um PlayStation 4 que ele não joga. Caralho! Eu acho que eu vou ter que comprar esse troço da sua mão, né? Porra! Aí pega, eu compro de você, cara. Caralho, tá usado, eu quero mais barato. 3. Por quê? Por que meses tu comprou essa porra? Eu não teria essa merda. Quem te mandou comprar essa porra? Você. Quem foi o filho da puta que botou? Botou pilha, que tá botando pilha em todo mundo pra comprar essa porra. Compra o Play 4, Lupe. E tá funcionando. Compra o Play 4, Lupe. A grande questão é que tá funcionando. Eu vou comprar mês que vem. Eu seleciono bem as vítimas. Por exemplo, eu nunca falei pro Daigo comprar um Play 4. Lógico, entendeu? Eu tenho dinheiro. Eu sou bem seletivo. Eu seleciono bem a coisa, tá? Doutor Bot, qual é o seu arrependimento no consumo de jogos, na sua vida? Eu acho que ele tá arrependido de participar desse programa, cara. Ele é isso. Seja lá o que tá acontecendo com a conexão dele. Não deu 5 minutos ainda, não? Tá muito longo esse 5 minutos aí. 12? O que que você falou? Quantos minutos você falou? 5. 5? Não, 5 não teve ainda. Eu ainda disse falar 12. Não, já deu 12 5 minutos. Porque, pô, tá muito longo. Não. Tá faltando 39 segundos ainda. Tá? Dá tempo, inclusive, de eu falar que eu estou quase me arrependendo do meu Xbox One. Daigo, e é um PC agora. 10 segundos pra uma frase de moral sobre arrependimento no jogo. Rápido. Minha? 25. Ah, vocês têm que se fuder, porque vocês têm que ver direito o dinheiro que vocês estão gastando. Suas éguas, não ajuda a pai, não ajuda a mãe, foda-se, irmão. Acho que é isso. Cara, se eu abrir meu Steam, eu vou ver um monte de arrependimento aqui. Então. Ah, é verdade. Ah, eu tenho 607 arrependimentos no Steam. Que pariu, hein? Lembrado, tá? Então é, agora... Eu falei, vou comprar um presente pro Lápis. Aí eu abri, ele tinha 600 jogos. Eu falei, ah, foda-se essa porra. Não, né? No momento em que acabou o nosso tempo, estamos sem tempo, Ninja Inimigo vai escolher o próximo tema. Estados Unidos? Daigo! Oi! O que você acha dos tempos modernos onde FPS é jogado por crianças e Pokémon é jogado por adultos? Valendo! Esse é um tema suculento. Nós temos adultos agarrados demais à sua nostalgia, enquanto as crianças querem crescer rápido demais para serem adultos. E um dia eles vão se agarrar demais na sua nostalgia, que vai ser colocar, porra, sei lá, um monte de silenciador nas pistolas e um pente novão foda pra caralho na M16 e por aí vai. Vou adicionar um nível de dificuldade aí. Eu joguei FPS na minha infância. E aí? Deixa eu ver. Eu ter jogado aquele tanto de navinha quando eu era moleque e tal. Talvez tenha a ver com isso, que eu gosto de navinha da mentira. Não, Doom eu joguei depois de velho. Certo, Doom eu comecei a jogar com 12, 13. Eu joguei Olodum. Cara, pra mim... Nossa... Assim, o Daigo, o que, que você chama de novo? Porque tu falou com 12, tu jogava Doom, era velho, eu tô assim meio fora da, não sei qual é a escala. É, hoje em dia os moleques começam a jogar FPS com 6, 7. Entendi. Sei não, hein? Com 6, 7. Um mais de entendimento. Estão jogando é Minecraft, porra. Tu tá ligado que meu filho já tem 2 anos e meio e não dá a mínima pra jogos, né? Acho que vai ser o... Sua avó. Vai ser a vergonha do pai. Sua avó, foda. Sua tua mãe, cara. Tipo, eu convivi com um moleque por um mês, um moleque de 5, um mês passado. Aliás, mês passado não, mês retrasado, foi maio. Nós já somos cinco. Tem uns episódios aí que você consegue ouvir na gravação do Daigo com as crianças ao fundo. Sim. Só voltar aqui a gente. O moleque, além de jogar Minecraft, ele tinha um interesse fudido em tudo que era FPS. Ele via, tipo, só o cano da arma tirando pra frente. Já era o bastante pra deixar o moleque congelado no. Não, mas Minecraft é first person pixel, né? É, tem isso. É first person pixel. Cara, e te falar, eu vi duas mães, né, no metrô conversando, eram duas mães, provavelmente com filhos na cidade, né? Estavam falando de primeira série, etc. E aí uma frase emblemática que uma das mães falou foi: ah, mas agora é só esse tal de Minecraft. Bem a típica frase de mãe. Moleque, eu chego na porra da livraria, tem lá livros mais vendidos, historinhas de Minecraft. É, aquele do Resident Evil, daquele moleque lá no YouTube. E outra coisa, Eu sei que eu tô velho quando eu não entendo e conheço nada desses youtubers e pessoas que são, tipo, sei lá, famosos na internet. Ah, cara, é? Tipo... Eu tava com o Lápis na Saraiva outro dia, e aí tinha um livro. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, que livro é esse? Ele é de Minecraft. É, tinha um youtuber que ele tinha uns 5 ou 6 livros, assim, com mais vendidos da Saraiva, cara. De Minecraft. Coisa. Pra quê, né? Sim, é isso que eu tô falando. Que aí, lance... não, eu tô falando que a gente encontrou isso nessa live. Cara, é muito bizarro isso. É. E de Pokémon ninguém acha porra nenhuma, mas a verdade é essa. Pokémon é só um bando de... Aí, eu acho que o ápice do Pokémon foi o Twitch Plays Pokémon. Acho que foi. Porra, aquilo foi o máximo. Chegou a ser o nome do meu computador, desse computador que eu tô usando, quando eu comprei com o desconto do extra que o Ninja Inimigo me deu, foi Lord Helix. Foi bem na época do Lord Helix. E outra parada, eu acho que Pokémon vai começar a acontecer um fenômeno bizarro, igual do meu My Little Pony, que tem os Bronies. Daqui a pouco vai ter os Brokémons aí, alguma coisa nesse sentido. Não, os caras meio furry que gostam de se vestir de Pikachu e o cara ali é quase, vai ser uma coisa foda. Quanto tempo tem aí no comentário? 1 minuto e 25 segundos. Então, outro dia eu tava entrando no avião, aí eu falei, cara, preciso no 3DS, porque na Europa, moleque, na Europa é tudo 220 volts, então eu não consegui carregar meu 3DS. Então eu levei o 3DS só pra ser um peso. O carregador é bivolt. Não, não é bivolt. Eu era um carregador zoado. Não é um carregador, que eu comprei um outro e dei o que eu tive time. Agora, no país com 14 milhões de desempregados, o problema do Ninja Inimigo é o 3DS não ser bivolt. Muito bom, maravilha. Porra, Daigo! Pronto, você foi na Europa. Pronto, você foi na Europa, entendeu? Socialistinha Afrodite de peixes. Não, eu não pode fazer isso com eu, cara. O bode compartilhou essa merda, tenho certeza. Você foi na Europa aí, deixa eu ver. Eu fui pra Alemanha. Fui pra Holanda, fui pra Dinamarca e fui pra Noruega. Estados Unidos. Não. O importante é que eu não tinha meu 3DS. Eu queria jogar alguma merda no avião. Aí eu abri o celular e falei, cara, vou baixar um jogo de celular, porque meu celular não tinha nenhum jogo. Aí eu fui lá, quais são os top jogos baixados? Eu acho que os top, em alguma das listas lá, tipo, mais rentáveis, mais do que, é tipo, tudo rip-off de Pokémon, tudo. É tipo, Pocket Bichos, ou... Cala a boca, acabou seu tempo. Acabou seu tempo. Acabou. Aqui, ó, próximo tema, vamos lá. Próximo. Agora o Daigo escolhe o tema. E escolhe alguém. Tá, peraí. Eu já escolhi aí. Meu caro loop inimigo, seu corno. Loop inimigo. Loop inimigo. Sim, você agora é meu inimigo. Ninja infinito. Meu inimigo. Sim, loop inimigo. Você tá com dança ou fusão por brinco? Não. Fusão por brinco. Fusão por brinco. Ah, as coisas que você traz, bode. É por isso que eu gosto de você aqui. Foi dança enfim. Ou foi bijuteria? Aí? Fala que é fusão potala. Então, enfim. Flávio Pérsio. Por que não? Que o que você acha de Glória Maria puxando um backzinho? Cara, Glória Maria puxando um backzinho. Eu acho que vai virar aquele, é um novo meme da galera, né, cara? Isso aí. Porque já fizeram uma comparação dela, do Flash e do Mercúrio. E do Mercúrio, né, cara? Que foi ótimo. Já fizeram, já colocaram ela também correndo quando os fãs de Harry Potter. Você tá passando Harry Potter na televisão, botaram a cena dela correndo. Nossa, isso aí já é sujo. Já, pra ver o nível que chegamos. É, deixa eu ver o que mais de Glória. Cara, e é engraçado a cara que ela faz quando ela dá aquela puxada, como quem diz, não, eu nunca provei isso aqui, deixa, opa, nossa, como isso é forte. Assim, não. Acreditar que ela nunca fez isso. A cara dela é tipo, eu vou puxar, eu tô puxando. Olha, eu puxo pra cacete. Vou opa! Aí quando ela tira, ela... Eita, bateu. Bateu muito rápido pra mim, hein? aquele negócio ali era sinistro, cara. Ah, não, mas bong de jamaicano, brother. Você pode esperar aqui ali. Moleque! É, cara, eu tava em Amsterdã. Amsterdã, tipo... E pronto aí. Nego mandou legalize. Aí, já que nego mandou legalize, a galera começou a mandar os extremos. Eu vi uma parada que era uma máscara de gás, tá ligado? Aquelas máscaras que tu fecha a cara toda. Que aí na frente, tu botava a maconha lá parada, ele fazia um mega vapor e você só respirava essa porra. Máscara de bong! Uma máscara de bong muito doida. E tu devia entrar... Caralho. Moleque! Mas isso era onde pegar? Na rua ou na festa? Onde é que era isso? Ele vendia na loja. Caralho! Pode andar mascarado na rua? Cara, eu acho que pode andar mascarado. Mas deve ser muito estranho. Vai ser tipo Psycho Mantis, tá ligado? Estados Unidos não pode andar com bebida alcoólica, então Amsterdã não pode andar com maconha. Acho que ela põe a máscara pra tapar. Amigo, isso. Amigo, Amsterdã... Já viajei lá. Amsterdã você pode fumar maconha na rua, mas não pode beber álcool com garrafa andando. É porque o álcool faz mal, cara. É por causa da garrafa, não é por causa da garrafa. Ficar armado na rua. Rock in Rio, né? Desculpa do Medina. É desculpa do Medina. Não, e o mais bizarro, no Red Light District, quando tá passando lá, tem tipo, tem as putas que estão olhando pra você, tipo, sim, você, eu quero, agora. E tem as putas que estão tipo no WhatsApp, assim. E tem as putas que estão, tipo, brigando no celular, assim, tipo, não, se quebra, blá, blá, blá. Aí olha pra você, sorri, oi, tudo bem? Você não dá atenção, ela volta. Não. Ainda manda o hit. Cara, o Ninja Inimigo, ele tá igual o Howard do Big Bang Theory quando voltou do espaço, mano. Só tem um assunto, cara. É, né? Tá, como eu ainda não tinha ouvido. O maluco ficou 10 anos sem viajar pra fora, aí quando... Irmão... É aquela empolgação, né, cara? Pra porra, podia tá lá ainda. Eu quase fui preso no aeroporto. Exatamente. Eu vou botar pra conversar com o Imperiano. Quando o Imperiano falou, não, porque eu fui pra Los Angeles, eu só falava, eu tive que falar americano em Nova York. Eu passei férias em Nova York. Falaremos sobre isso por um preço. Qual era o tema mesmo que a gente tá falando? A gente tá com 1 minuto e meio pra falar sobre o que ainda? Glória Maria. Imagina a Glória Maria no Red Light District. Qual lado ela estaria? Imagina a Glória Maria no Red Light District com o Fred Mercury, aquela entrevista dela com ele no Fantástico. Ela estaria do lado de cá ou do lado de lá do vidro? Ela estaria do lado de... Do lado de cá. Fazendo a matéria pro Sérgio Chapelin nas férias. Já reparou que a vida da Glória Maria é apresentar o Globo Repórter 4 vezes por ano nas férias do Sérgio Chapelin e pra isso ela viaja o ano inteiro? Caralho. Isso é a vida da Glória Maria. Não, mas ela faz matéria. É de 70 também, anos. Como é essa mulher? A Glória Maria tem 70 anos? Esse viaduto aqui lá da minha casa caiu na década de 60. Ela cobriu a queda do viaduto. E não cobriu de estagiária, não. Cobriu na moral, não. Grande Glória Maria, grande repórter. Sou renomada. Ela tem 66 anos, cara. É. Cara, isso... Isso aí eu não sei, não. Porque de acordo com o papo que corre na internet, ela fez a certidão do nascimento dela de seda e ninguém mais sabe a idade, então... Lupe, comia. Comia, Glória Maria, Lupe. Rápido, rápido. Não pode pensar. Não, cara, não, não pode. Porra. Daigo. Nem fudendo. Agora. Bode. Cara, é uma bela história pra se contar, comeria. Pelo Lore, né? A noite que eu comi, Glória Maria. Ah. Comeria pelo Lore. E aí, próximo. Próximo tema, vai. Lupe, escolhe. Cara, eu vou aproveitar que a gente tem alguém de humanas hoje aqui pra poder perguntar. Paulo Freire e o marxismo cultural. Eita. E aí, bode de humanas? Por que não? Parabéns. Muito. Cara, assim, não é internet não. O mundo tá muito louco, cara. Tá todo mundo muito inflamadinho, todo mundo enfiando o dedo na cara do amiguinho, falando seu comuna, seu reaça, seu coxinha. E o mundo não é assim não, fera. A parada é uma só. Tu quer ter aposentadoria? Não vai ter mais, fera. Apoia tio Temer. Fala que Temer não deu golpe. Vai lá. Não, tá, faltou primeiramente. Primeiramente para Temer, sempre. Não, o mais bonito é Fiesp. Fiesp, parceiro industrial de São Paulo, falar, não vou pagar o pato. E a massa aderir a esse slogan de merda. Tem ironia mais fina que essa? Não tem, cara. Não tem, não tem. É muito maravilhoso. Cara, se massa de manobra nesse país tá uma coisa fantástica, assim. É. Os livros de história vão contar e as pessoas vão achar, pô, isso é piada, não é possível. Tá muito errado isso. E outra coisa, esse negócio de aposentadoria aí do Fora Temer e o caralho, assim, a bem da verdade, ninguém aqui vai se aposentar mesmo, não. Seja Temer, pode virar aqui o Fidel Castro aqui nessa porra. Essa porra de aposentadoria vai dar merda. Rodou, né? Rodou essa porra. Essa porra vai quebrar, vai virar tudo Grécia nessa merda. Agora, a parada é o seguinte, existem níveis de você fazer isso, né? Não é da noite pro dia. O que esse cara tá fazendo com a aposentadoria das pessoas, ou quer fazer e vai conseguir fazer, é o plano Collor da aposentadoria. Vai congelar ela? Não, ele vai destruir o Estado, Dave. Essa proposta dele de botar um gatilho da inflação pra gastos públicos é acabar com tudo, fera. E esse assunto tá ficando muito sério. Vamos falar de loucuras. Ei! Desestatização das coisas é uma coisa razoavelmente importante, né, pra um país que é muito inchado, tipo o nosso. Né? Isso aí até o pessoal de esquerda aí, mais Paulo Freire e marxismo cultural, admite em determinados casos. Mas é diferente de você desestatizar a gordura. É diferente de você pegar um estado que é obeso e emagrecer, e você pegar um estado que do nada era obeso e vai virar anêmico e esquelético. Exato. E é isso que essa galera faz aí. Tem que ser gradual, fera. Tem que ser convencionado. Tem que ter opinião pública em cima. Não é um filho da puta golpista que pega o poder. Claro, e que fique claro. Nem eu, nem o Bode somos apaixonados pela Dilma, não. Longe disso. Mas aí, eu vou enfiar um tema no meio aqui que tem tudo a ver. Prostituição versus marxismo. Bom. Cara, dialoga foda. Dialoga foda. Porque o acho que dá mais dois minutos. Aí, bônus de 2 minutos no tempo. Não, não, a gente tem 2 minutos ainda e meio. Tu mede o tempo mal pra caralho, hein? Achei que já passou 10 minutos. A questão de propriedade e Marx tem tudo a ver com isso, cara. E daí o Bode que vai falar, porque ele é o de humanas. Trabalho realizado? Trabalho realizado. Atividade humana produz valor, fera. Prostituição é atividade humana, gera lucro, mas valia, é nóis. Vambora. Coisa, o corpo tem as regras. Você colocar no mercado. Exatamente. Sim. Mas a prostituta gorda ganha a mesma coisa que a prostituta modelo? Nenhum livro do Marx fala isso. Você pode procurar de cabo a rabo. Mas... não é antes, vai ter essa ideia de. E Marx também não é comunista, não. Na verdade, é. Até o fundador do partido. Eu acho que eu vou acreditar no Bode. A Flávia tá lembrando aqui que o Marx também não é marxista, não. Marxista só é não dele. É marxista. Marxista. É marxiana a teoria marxista. Do Marx. É do Marx. É. Marx é marxiana, dos outros é marxista. Sim. Coisa bonita, não? Definições. Semântica. Qual é a definição para desnecessário? Falar em comunismo aqui, a Aquiris lá em Porto Alegre ganhou 1,5 milhão do BNDES, tá? Parabéns ao pessoal do Horizon Chase. Parabéns aí ao Bruno, Ianco, a galera que trabalha lá, que eu só conheço esses dois. Beijo. Tá? Vou voltar pro marxismo agora aqui. Justo. Quando faltam 50 segundos pra gente virar aqui o... Essa parada de comunismo e socialismo, Bod, seguinte. O que, que você acha que as pessoas confundem as duas coisas? Porque é fácil. Você, tudo que é fácil tem adesão, fera. Você bota um discurso, os vermelhos, marxistas, socialistas, comunistas, subversivos, essa galerinha que quer entregar tudo pra Cuba, e bota tudo num balaio só. Da e ao mesmo forma, tempo, por que, que as pessoas confundem capitalismo com keynesianismo? Aí eu não sei quem foi Keynes, eu não sei quem foi Mises. Tem uma galera que não. Sou tipo Ciro Gomes, escola austríaca, nunca ouvi falar. Não sei do que se trata. Caraca, depois de ouvir e por isso, fim, 10 segundos, tá? Exatas. Diz, inimigo, por que, que as pessoas confundem cheddar com queijo? Porra! Não dá pra falar isso. Próximo tema. Olha aí, bode. Calma aí, eu vi uma boa do crack. Cadê? Crack? É. Ah, já sei qual é. Alguém falou, o aluno não sabia se crack se fumava ou se cheirava. Isso. Um aluno meu não sabe se crack se fuma ou se cheira. Ele tá no caminho certo ou errado? Aí eu já jogo. Rapaz, não é uma questão do copo tá meio cheio ou meio vazio essa? Porque ao mesmo tempo que ele não sabe como se fuma o crack, pode ser um bom sinal. Pô, parabéns, garoto, pô, correto. Também ele pode ser um mongolão alienado que tá lá pode só ser. Batendo punheta vendo anime. Tem então, que... pior, ele pode não saber, mas ele tá interessado em usar. É, pode ser. É, olha só. Vai ver a diferença pra ele descobrir isso, continuar sem saber, é só um copinho de Guaravita. Eita. Vazio. Cara, isso é muito cara daquelas perguntas que as pessoas fazem no Google, né? Como esconder um corpo depois de matar com uma careta bique do lado contrário? Cara, isso me lembra uma pergunta que minha namorada falou que caiu na prova dela uma vez, prova dela de sexta série, que era por que terceirizar? Meu Deus. Caraca, por que terceirizar? Se isso caísse no Enem, parceiro, eu teria falado muito antes. Se tivesse caído no Enem, é verdade. Se tivesse caído no Enem, mano, isso é a discussão do Fantástico na semana. Aí, qual que é o tema? Traz isso. O tema é o garoto que não sabia se fuma ou cheira crack. E se isso é bom ou se é ruim. O aluno de alguém. Deve ser do Jean Renault. É do Jean Renault mesmo. Ah, do Jean Renault? Ah, aluno de desenho, porra. Isso não é aluno de verdade, não. Isso nem é aluno, né? Artista não vale, né? Entendi. É o pior tipo de professor. Ah, não, então esse cara tá no caminho errado. Porque se ele tá fazendo desenho e não sabe. Se você cheirar crack, dá ruim? Quer dizer que você sabe que tem que fumar. Isso é bom ou ruim? Cara, esse mesmo. Óbvio, né? Óbvio. Pelo mas o que acontece se cheirar crack? A gente morre na hora. Crack já mata muito rápido. Mas não tem um lance que o crack é meio que o subproduto da cocaína? Tipo, a cocaína for dummies, assim. Então, talvez tenha como você usar de outros modos, além do famoso cachimbinho de Guaravita. Não sei também. Cachimbinho de Guaravita. Caralho, deixa eu ver no Google. Não, o troço já é em pedra. Sim, mas... Se você moer essa merda e cheirar... Pode ser. Cachimbinho foi procurar Guaravita com crack. Tem gente que cheira mármore, por que o cara não pode cheirar... Ele não cheira sabe que a parada é essa, não? Guaravita pra isso? Tô usando crack. Eu fui de Guaravita, eu fui com uma débito, eu tava o dia inteiro. Respondendo a pergunta dele, cara, eu acho que se o aluno de desenho dele não sabe como se usa crack, ele tá no curso errado. Só falta agora falar que não sabe fazer miçanga. Aí fudeu. Artista do meu Rio de Janeiro, Flávio Pérsico afirma que todos vocês são usuários de crack. Sim. Isso aí, do crack. Ou seja, o que ele vai falar da refazem isso. Flávio Pérsico Bezerra Júnior, 29 anos, solteiro, engenheiro de computação, afirma que pessoas do ramo das artes são todos cracus, maconheiros, cocaineiros, cheiradores, fumantes, injetadores, tá? Adoradores de loli. Ele falou tudo isso. Está registrado em áudio, não tem edição nesse programa, tá? É corrido, beleza? Então fique claro que ele disse isso. Ele disse, tá? Quando faltar 1:50 para nós mudarmos de assunto. Então, cara, eu procurei Guaravita com crack. Eu achei uma foto de uma mulher dormindo sutiã em calcinha. Sim, mas a parada do. Tu não sabe a parada do crack com Guaravita, não? O pessoal na crack no Rio. Usa o copinho de Guaravita que o pessoal vende no camelódromo na central e a galera toma e joga fora. Pega o copinho de plástico, bota o crack ali dentro, deixa o copinho meio amassado e vai fumando por ali. Sim. Por esse negócio. E aí o Guaravita meio que ficou. É, e tem um Guaraná desses qualquer que é Guaracrack o nome, inclusive. Não, por mentira. Isso, verdade, Guaracrack. Tem um cara que é Guaracrack. Caralho, achei, é isso mesmo. Tem Guaracrack. Os caras fizeram. É da minha empresa, da Viton 44, né? Que é a empresa do Edmundo Santos Silva, se não me engano. Aquele ex-presidente do Flamengo. Se não foi, é uma dessas aí. Que é Guaracrack. Eu gostaria Guaracrack, de pensar. Guaracrack. Caralho, não pode ser Guaracrack mesmo. Tá vendo, cara? Oh, usando crack. Moleque, eu tiltei muito. Júlio era crack, cara. E aí o vídeo famoso era aquele boneco, o xilotrônfilo do Sinforoso. Como é que é o nome do boneco? Do boneco suporosa. Acho que eu sou cantando Guaracamp, essas coisas. Guaravita, craque. Ela era um Guaracraque. Você já tá errado. Que tipo, bebe e depois fuma. A escola, você sabe. Ai, cara. E aí, 10 segundos faltando. Último. Prostituir faz parte. Não usem crack. Fica de cair. Slack, eu tô muito tintado com isso. Mas faz uma sopa pra nós. Uma sopa pra nós. Opa, tá isso. Da minha gelada. Senhores, vou deixar em aberto pro grupo. Não, escolhe alguém dessa vez. Alguém? PH! Eu te pergunto, PH, se ela dança, eu danço? Falei pro DJ. Olha só, o lance era fazer diferente. Botar chapa quente pra gente dançar. Aí eu pergunto pro Daigo. Daigo, quem é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar? Não, mas eu só sei que ela pensa em beijar. O Daigo, tipo, é a tipo de pergunta que o Daigo responde pra uma mulher, sei lá, de quase 50 anos, tá ligado? Que ele lembra da adolescência dele, fala, Magna Patrof. Não, é. Magna Patrof tá ciborgue. Eu só lembro de Cristiano Torloni. Daigo, você se lembra da fogueteira do Maracanã? Da fogueteira da Copa América? Qual é o nome daquele goleiro? A Claudio Hanna tem 53 anos. Cocotiano. Foi um maluco que jogava o goleiro São Paulo na época. Vai. Acho que era Rojas. Ah, era o Rojas, é, o Rojão do Rojas. Isso. Que nome de croto, né, cara? Gente, cara, era o Rojas. Foi Cotinha, nada a ver, né? Cara, a fogueteira se mapa em pai. Saiu. Aí teve a edição. Lembra até hoje dos comentários. Terminou de sair do banheiro. Que merda essa mulher aí? Que merda. É, a Claudio Hanna. Cara, a Claudio Hanna fez Vamp. A gente era pequeno, cara. Exato. Ela saiu Vamp duas vezes. Saiu, é. Depois ela fez a primeira revisão, né, da Playboy dela, né? Não, aí era legal a propaganda. Tirou a palha. É, que tinha o barbeador, né? Eu lembro. Aí a propaganda era uma gilete, um barbeador ou uma tesoura de cortar grama. É. Cara. Merda, né, cara? Aí, como é que era o final da novela do Vamp? Do Vamp? Ah, o Vlad morria, sei lá. Eles matam o Vlad, a Natasha volta ao normal, aí a última cena é o Vlad ressuscitando. Porque sim. Vamp, eu não vi, porque talvez eu não tivesse nem nascido ainda. Mas o beijo do vampiro, eu vi há 3 anos de idade, não lembro. Ele ressuscitou pra aparecer no beijo do vampiro de novo. É outro personagem. O beijo do vampiro é aquele que tinha a música do Xamã? É. Isso. Era o Tarcísio Meiras Dark Souls, bom pra caralho aquilo. Poderoso Boris. O braço direito dele era o Tony Tornado, cara. Godzilla. Tornado, cara. Não, eu tô entornado. Eu ou tô maluco? Não, ele é Glória Maria Feiterra. Cara, tornado é perto, cara. Aí, acabei de ver uma foto aqui desse fera aí que vocês falaram o nome, que eu esqueci o nome dele. Tornado? Não, outro. Torraca? Esse filho da puta aí que eu mandei foto agora, que tá chegando a foto aí. Ele tá com uma roupa de Game of Thrones, de armadura e espada, Cisumeira, muito melhor que essa série. Porra, o Ezequiel dessa novela. Tarcísio Meira foi Ezequiel. Tarcísio Meira. Tá ligado pro Tarcísio Meira? Olha só, cara, o Tarcísio Meira do Irmãos Coragem, ele era o Solid do Metal Gear Solid. Ele atualmente, né, com aquele o bigode branco maravilhoso, é o Old Snake do Metal Gear 4. Ou Sólidos, né? Ou Sólidos. E ele aí, há uns 10, 20 anos, era o Solid do Metal Gear 3, cara. Isso foi o Tarcísio Meira. Na época do Roda de Fogo. Na época do Roda de Fogo, isso foi o verdadeiro Solid. Aliás, agora, Roda de Fogo é foda porque ele mata todo mundo. Vocês estão falando Tarcísio Meira, tem uma história com a Glória Menezes. Isso é meio absurdo. Opa, eu fui ver uma peça com a Glória Menezes lá no meio. Glória Menezes. Quanto tempo? E aí eu cheguei atrasado, né? Aí eu ia entrar, só que a Glória Menezes, eu acho que ela entrava na cena um pouquinho depois e entrava junto com a audiência, devia ser alguma coisa da peça. Aí ela virou pra mim e falou: não, tá atrasando, você não pode entrar, vai atrapalhar o andamento da peça. Aí a Glória Maria entrou e eu fiquei parado, não podia entrar. Cara, a Glória Menezes te deu um torra. Me barrou a Glória Menezes. Teatro, cara. Mas o teatro tem essa coisa mesmo. Depois de atrasado, não é atrasado, não. Tem lugar que dá respeito. Essa a cultura do atraso do brasileiro médio. Hoje é, por isso que a Marvel faz filme, não faz peça. É verdade. Hoje em dia, por favor, é teatro infantil. Caralho. A Marvel não fez uma peça de teatro no musical da Broadway do Homem-Aranha? Fez, todo mundo morreu. Também morreu forte. Morreu fantástico na última temporada do Arrested Development, que é genial. Tobias é um gênio. Olha só, eu, Comandante Cobra, Senhor da Eternidade, o Pajé do Aprimoramento, vocês lembram desse filho da puta? E sei lá mais quem, foram comigo lá no Maracanãzinho, tem tipo, sei lá, 5, 6 anos, ver uma apresentação do Homem-Aranha pra crianças. Eu tava longe de ser pai nessa época. Cara, teu filho nem tinha nascido, que porra. Tava ali no saco já. Se fosse a suspeita de Lolicon ia ser comprovada, né? Que isso. Cara, olha só, faltam 10 segundos, tá? Então, faltam 10 segundos. Estados Unidos? Então, Estados Unidos, né? Quem é o próximo aí que vai escolher? Já rodou, né? Já todo mundo escolheu. Já rodou, né? Vou escolher. Escolhe aí. Alguém tá contando quantas vezes? Tipo, a primeira rodada são 5. Cara, 6. Porque o bode falou 2 vezes. Escolheu 2. Boa. Então, a sétima pergunta é... E Latos? Sétima proposição. Quem ou Rio? Quem? Não, a pergunta não é bem essa, mas tudo bem. Quem? A pergunta é quem ou Rio? Não, porra, Ilaps. Quem ou Rio? Quem ou quem Rio? Rio? Então, quem ou Rio? Isso. Cara, isso é uma pergunta que tem uma miríade de possibilidades, né? É, isso diz muito sobre o nosso conceito de família, antes de mais nada. Cara, se você é o Rio, é verdade. O Ryu é o eterno solitário, é o lobo solitário. É o cara que vai nunca admitir que poderia muito bem constituir família com a Chun-Li, que ela mudaria pro Japão, ou ele poderia mudar pra porra lá da China. Não tem um OVA, sei lá, que o Ryu encontra o filho dele, o irmão dele. É o OVA irmão, do Street irmão. Fighter Zero, e é o irmão, que é brasileiro. É o irmão que é brasileiro, e que ficava lá no Brasil nas plantações de café vendo o pôr do sol, e conversa isso com o Ryu. E a mãe deles morreu, salvo engano. E ele gosta de feijoada. Ele gosta de feijoada, é uma aposta. Claro, BR, né? Não! Não tanto, poderia ser pior. O final é razoável. Ruim, de fato. O final é bem ruim. É, não é aquele filme animado que passou no SBT. É porque não tem história, é só ele com o Satsu lá e pro. Street Fighter, né, cara? Não, mas até aí esse OVA não tem muito do Satsu Ranador envolvido, não. É, mas o Ryu, ele tem esse conceito de lobo solitário, de pessoa que está eternamente perseguindo a auto-perfeição, né? E uma pessoa que não admite erros, que não admite o mundano, que não admite nenhum caminho que não seja o caminho da perseguição eterna pela força. Da treta. Então o Ryu é esse cara que nunca vai construir família, não, é da treta. É o cara que vai viver pelo punho e vai morrer pelo punho. O Ryu assumiria um filho? Provavelmente andaria com ele pra treinar, moleque. Acho que ele assumiria o filho, mas ele teria vínculos com o menino, assim. Se o menino fosse um intelectualzinho, ficasse assim, papai, quero estudar, olha só que bonito, as cores... Azul com amarelo, palmo verde. Mas o que ele ia fazer? Ele ia largar. Ele mandou um moleque criar um filho. Ele ia largar as viagens dele. Ele ia mandar. Pra... Não, ele ia mandar pro Dalsim criar. Com certeza. Que é a Índia ali pertinho. Ele ia mandar pro Dalsim criar. É, esse é amiguinho de grata, o Ken. Ia ficar com quem, cara? Porque o Ken ia ser o padrinho da criança. A galera falou mal do Street Fighter V, assim, que lançou aquelas historinhas merda. Mas, porra, o Dalsim ensinou um policial normal, assim, um guarda municipal da Índia, a flutuar, fera. Que era maravilhoso. O modo de história que saiu agora é muito bom. É um anime muito maneiro. Tem detalhes como, por exemplo... mal, na verdade. Ah, tudo pela saco. A Juri e a Kami pegam uma moto, saem da lá para o Rio de Janeiro, e na cena seguinte estão entrando na estação em Londres. Mas isso é irrelevante, tá? Isso é muito maravilhoso. Isso é relevante? De passagem. Ah, é tipo o episódio dos caras... Simpsons no Brasil. É tipo... É exatamente isso. E o Ken, ele é tradicional brasileira, Bolsonaro, que todo mundo que diz... Bolsonaretes apoiariam. O cara tem lá uma mulher e um filho, é um pai ausente, mas paga de provedor, né? Ele nunca tá com filho, ele sempre fala, filho, vai lá ficar com a mãe que o papai aqui vai lutar com o tio Ryu e a tia Chun-Li e o tio Guile vai tentar salvar o mundo. Bolsonaro. E vai dar aula de karatê online, né? Aulas de karatê online, né? Esse é o Ken. Mas ele é um cara que no fim do dia ele vai pra casa e é um homem de família, né? Então, nesse sentido, fica aí muito a seu critério, né? Que tipo de família é essa que você escolhe? O Ryu é um cara que poderia perfeitamente ser gay, poderia perfeitamente adotar um filho, ser um pai solitário. O Ken não. O Ken tem essa coisa de família tradicional brasileira, né? Então, que lado você escolhe? Não pode ser gay, não? Pra mim, a resposta é poderia, né? Mas aí eles estariam enganando a Elisa e ele, além de tudo, seria um sujo. Não, e eu prefiro acreditar. Descobri gay. Com o Guile. Caralho. Ignorando o fato que cânone de jogo de luta é um erro, o Ryu tem algum envolvimento com alguém, assim, ele tem história? Cara, depende. Ele lê com a Chun-Li, é só isso. Dizem que tem com a Chun-Li, mas aí. A Chun-Li, na verdade, dá pro ele e pro Guile também. Né? Não, pro Charlie. Charlie também. A primeira boa da vida dela é o Charlie. É o Charlie. Cara, depende. É a versão oriental ou a versão ocidental? Não, mas aí você tá pensando no filme do Van Damme, cacete. E mesmo o Van Damme tava bem, né? Foi o treinamento dela na época, essas coisas aí. É, só pra manter então, o padrão loop de qualidade, tem a Sakura. Agora pode continuar. Desgraça. Pronto, aí, lacrou. Tem a Karin também. A Karin tem um papel de protagonista muito grande na história do Street Fighter V. É que ali elas já são mais velhas, né? Já são todas mais velhas ali no... É, a Sakura continua usando a roupa só porque... Foda-se. Porque cabe nela ainda. Não. E você vê que que a e-book tá em idade escolar ainda. Então, no Street Fighter 4, ela devia ser bem novinha. E acabou. Acabou e o Daigo vai escolher agora o próximo. Próximo, minha vez, deixa bem, problema, achei um bom aqui. Vou mandar essa pro bode, hein? Diga-me. Uma prostituta te pediu um pedaço de chocolate enquanto caminhava no Largo do Paissandu de São Paulo. Tu ajuda as primas ou tu não ajuda? Supondo que o pedaço de chocolate realmente seja um pedaço de chocolate, sim, por que não? É o seu pedaço de chocolate? Não, é um pedaço de chocolate. Você só tem um pedaço de chocolate. Ah, é o meu chocolate ou nada? É tipo o ponto de Natal. Você está na noite de Natal na sua casa, sozinho e triste, e aparece o fantasma da prostituta faminta. Só que é na Rua Augusta. Tem dois travestis. Você mora na rua. E o preço delas é maior. Ah, não sei, cara. Pode ser que sim, pode ser que não. Ela tá com muita fome. Eu estou realmente tratando como chocolate. Não, peraí. Pode, vamos lá. Você tá andando com o último pedaço de seu chocolate na mão. Aí vem uma puta, parece do nada, vestida, trabalhando, mulher. Aí vem pra você e fala, me dá um chocolate? Aí você vira pra ela e fala, você tá com fome? É isso? Eu vejo a cara dela. Se a pessoa aborda um transeunte e pede um pedaço de chocolate, pressupõe-se que ela está com vontade, cara. Você não vai abordar um transeunte e pedir um pedaço de chocolate. Você vai pedir um dinheiro. Não, vontade é uma coisa. Um pedaço de chocolate. Se ela pedir um pedaço de chocolate, ela deve querer muito um pedaço de chocolate. Então acho que eu daria um pedaço de chocolate. Qual é o pedaço de chocolate que você não daria? Porra. Primeiro ou último? Que simétrico. Eu acho que eu não daria um pedaço de chocolate se fosse a metade do Kinder Ovo. Kinder Ovo é muito bom. Então eu não daria um pedaço de Kinder Ovo. Muito bom, pô, e caro. Pô, bem observado. Moleque, não brinca. E a surpresinha do... Você tá num Habib's comendo o seu Kinder Ovo, e aí quando você abre o brinquedinho, é o brinquedinho daquela coleção dos leõezinhos dos anos 90. Caralho. E era o do Léo Venturas, e era o Léo Ventura, que era o último que faltava pra sua coleção. Aí vem uma criança no colo da mãe, muito pequena, e fala: mãe, no céu tem Léo Venturas? E a mãe fala: meu filho tá com câncer terminal e só falta esse Léo Ventura pra ele completar a coleção. Moço, me dá esse Léo Ventura. O que você faz, bode? Eu? Geralmente eu tô com fone de ouvido, então eu sigo meu caminho, nada acontece. Ainda começa a bater palminha. Caralho, peraí, minha pressão baixou que eu ri muito aqui. O Bunch tem cara de ser aquele que quando a pessoa chega perto fala: não tenho não, senhora, tenho não. Você te pediu um brinquedinho, tenho não, senhora, tenho não. Não, realmente a gente ajuda, mas porra, quando é uma coisa assim, completar a coleção, a última figurinha do álbum, aí a criança retardada fala: pô, tio, me dá a figurinha. Não, não dou, filha da puta, vai embora, segue teu rumo. É tipo o último a última figurinha da loja dos Estados Unidos, né, cara? Tipo, o PH negou pro menino: não, meu filho queria o It. Não. Não. Eu entrei na loja. Não, já explicou essa história, tá? Não foi assim não. Mas olha só. Outra coisa, senão vai acabar o tempo. Qual foi a tua última figurinha do álbum de Cavaleiros do Zodíaco? Cara, eu acho que foi alguma daquela imagem da última página com 6 de ouros vivos, mas eu não me recordo exatamente qual foi a última. Não me recordo. Qual foi a tua, Daigo? Tem que lembrar, Daigo. A última? Foi as pernas do Aiolia naquela de duas dele grandão, assim, com capacete debaixo do braço. Lupe, tu lembra qual foi? A minha foi a armadura de Virgem, aquela montada. Bichimigo, lembra? Eu lembro a do álbum do filme. Do filme, entendi. A do álbum do filme foi a cena que o Afrodite toma um pau do Ikki. Ah, o meu do álbum do anime normal foi aquela imagem que é o Shiryu e a Shunrei, com a flor na cabeça. Foi a Shunrei. Número 34. Cromo número 34. Que isso? Porra, relapse, mano. Doente também, né, cara? Por que eu sou doente? Caralho, cara, foi o primeiro álbum que eu completei na minha vida, cara. Ah, não, o tempo da Copa do Mundo antes e depois. Não importa. Mas, cara, o Cavaleiro do Zodíaco, cara. Foi Copa do Mundo antes, cara. A figurinha não era autoadesiva, fera. Era outro tempo. A figurinha não era autoadesiva, cara. Outro tempo. Não, passava cola branca. Tá? A do álbum da Copa de 94 foi alguma figurinha da Nigéria, que eram dois jogadores. Tinha algumas seleções irrelevantes, que era uma página só. Eram dois jogadores por figurinha. Nossa, e aí era... Onde devia ser o Cano? Daquela época... Cara, pior que tivesse mesmo, cara. Esse cara deve estar com uns 200 anos já e ele tá jogando até hoje. Será que vende o álbum de figurinhas na internet hoje? Completo? Eu já procurei. Eu procurei, eu não quero falar a ocasião em que eu procurei, porque isso traz memórias muito tristes pra mim. Não, esse papo sobre figurinhas já tô triste aqui, não tô falando mais nada. Saudoso o programa. saudoso. Ah, cara, saudoso. Eu já achei o scan dele inteiro, né? Achei o do filme. Achei o scan inteiro dele. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Faltam, na verdade, faltam 10 segundos, mas não, tudo não, bem. Não, não, que eu botei pra correr dessa vez. Mas você, é que você começou a botar o tempo antes de mim, né? Eu botei é assim que pessoa, lançou a pergunta. É, então, é quando a pessoa começa. Eu tô colocando quando a pessoa começa a falar. Agora acabou. Tem... Vai o loop agora. Sou eu, então? Lupinho. Eu ia perguntar pro PH o passo a passo pra fazer um podcast de sucesso, mas obviamente ele falhou nisso, então... Isso. Oi? Exatamente. Meu pai do céu. A boa é que... Jogos para jogar com os filhos pequenos. Pra mim? Meu filho gosta, pô. Meu filho não joga jogos, cara. Então, você tem que convencer ele agora. Boa, Lupe, boa. E aí, qual é a estratégia, Nismi? Qual é a estratégia? Eu, por incrível que pareça, a melhor estratégia, por incrível que pareça, é você jogar na frente dele. Não é você dar um controle, não. É você demonstrar interesse pela parada. Aí ele vai ver, que porra é esse? E... criança sempre, o que a criança vê o pai fazendo, a criança quer. Ah, eu estou mexendo com os meus cutelos, filho. Também quero, pai. Mas e aí, tu não jogou um 3DS na frente dele? Não, na verdade eu tentei jogar algum jogo de celular na frente. Ele meio que olha, interage, aí ele vai, clica no botão de home do celular, aí ele vai até o YouTube, abre o YouTube, aí ele escolhe um vídeo da galinha pintadinha, deita o celular e fica vendo. Ele gosta de algum youtuber, PH? Ele vê algum desses? Ainda não. Mas já viu aquele episódio de South Park que o Kyle fica bolado? Sim, é isso que eu tô falando. O irmãozinho. Que o Ike só... Então, ele não joga mais videogame. Vira o Kyle e fala assim, pô, Ike, vamos jogar videogame? Ele, não. Aí ele liga o computador e fica vendo o cara jogar. Tipo, yes. Cara, eu tenho medo do meu filho não jogar videogame e ver pessoas jogando no YouTube. Ah, não, isso é triste demais. Mas é isso que a gente Cara, eu tenho convivência pouca, mas é alguma, com um moleque de 7 pra 8 anos, tá? E o moleque, ele joga lá o joguinho dele, mas ele realmente fica muito tempo vendo YouTube, coisa de Minecraft. Ele vê mais coisa de gibi. Ele vê mais o cara, Fabrício Marvel, youtuber desse. Até, acho que até foi o Jabuti que fez a abertura do YouTube desse cara. Mas é mais coisa de gibi, assim. Mas aí a criança, na verdade, ela tá se colocando como espectadora de uma coisa que bem ou mal ela gosta. Talvez ela só não tenha tanta oportunidade de ter contato com aquilo da forma que ela gostaria. Então ela vê, às vezes, o cara jogando Call of Duty do jeito fodão, porque ela não consegue atingir a fodacidade daquele cara no Call of Duty. Mas eu vou fazer um paralelo com uma prática quando eu era criança. Eu comentei em algum desses podcasts que eu gravava Stargame e no videocassete, e eu gostava de assistir direto o Stargame, assim, direto. Eu não sabia o que o cara ia falar, mas eu queria ver de novo a cena do jogo e tal, e as coisas que eu não tinha. E quando eu via a revista, eu ficava olhando as imagens da revista e falava, uau. E aí vinha os CDs de demo que eu comprava na banca de jornal. Eu jogava aqueles CDs de demo, moleque. Jogava a mesma fase 20 mil vezes. Porque era o pouco contato que eu tinha com uma parada. Porque hoje, como adulto, a gente tá muito mal acostumado em ter dinheiro ou não pra comprar as coisas e não, caralho, e não jogar. O programa da classe média tá alcançando o nível de época que eu tô aqui hoje. Mas aí você... não, as coisas são mais atingíveis, né? Você meio que... Ah, eu quero comprar... Mas assim, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, não. A gente tem colegas aí que, enfim, não estão com a situação financeira abastada ou tá mais apertado por N motivos. Que, sei lá, eu me senti mal um dia desse, lendo algum grupo de alguma coisa assim. Eu com a porra do Overwatch parado e um conhecido nosso falando, caralho, queria ter R$160 pra vender meu anos e comprar meu Overwatch. Grande sonho jogar Overwatch. Caralho, eu quase falei, cara, toma aqui a minha conta da Blizzard, tipo, putz, eu não vou usar essa merda nunca. Mas aí eu não sei por que eu não fiz isso também. Agora o cara já comprou também, foda-se. Mas é isso, cara, assim, pra uma gama maior de pessoas, as coisas são muito atingíveis, né? Então o que era o sonho dos nossos pais e avós de ter o carrinho na garagem, a gente com videogame agora é o equivalente e tá realizável, né? Então o valor fica menor. Eu não sei se a criança conserva um pouco dessa coisa de talvez por não ser tão atingível pra ela de imediato, ela se colocar nessa postura, mas pelo que parece aí o teu filho não gosta ponto, né? Vai ver, ele não vai gostar mesmo. Eu acho que... Vai ver, sei lá, ele descobre a cura pra calvície. Caralho. Pode ser uma parada dessa. E aí vale a pena você falar, cara, eu não gosto de jogos. Já parou pra pensar que todas aquelas crianças que ficavam no fliperama, naquele do lado, sabe? A pessoa jogava e ficava aquele player 2 do lado, e a criança mongoloide não sabia que tinha ficha, que ela não tava controlando, ela ficava lá apertando os botões, achando que tava jogando junto. não é um sintoma disso agora, em larga escala, ser estudado? Caralho, pode crer, moleque. Antropologia, hein? Verdade. Olha esse bode, hein? Dá pra fazer uma tese, mas acabou o tempo. Bode, além dessa criança, tinha criança que falava: aí, deixa eu passar essa fase pra tu aí. Deixa eu mandar o secretão da Puma aí pra tu ver. De dois aí, acabou o tempo. Fala, Daigo, escolhe aí. Mais um tema? Isso. Já escolheu dois? Eu já escolhi dois. Então, são 12, né, no final das contas, né? Quer dizer, eu escolhi o primeiro, mas o primeiro não era bem pra escolher, né? O primeiro era o primeiro. Já então, falta você então, escolher dois. Teoricamente, eu nem escolhi nenhum. O primeiro não era pra ser escolhido. Olha só, então eu vou escolher um aqui, depois a gente, enfim, escolhe outro aqui. Olha, pirataria de consoles da Nintendo. Recentemente o Wii U foi desbloqueado. Minha namorada ficou puta aqui com o Mario. Recentemente o Wii U foi desbloqueado. Então a galera conseguiu desbloquear o Wii U e tá rodando tranquilo, roda liso. É mesmo? É, roda lisinho, lisinho. Que nem o Wii. Né? Então várias coisas postas aí. Que nem o Wii, que nem fizeram com o Wii. E já tem emuladores muito bons da Nintendo. Bom, e aí, esse papo, macro papo de pirataria. Tá vendo? Olha aí o comunista aí. Esse macro papo de pirataria. O que a gente pirateia ainda hoje em dia? Em plena era do comprei e não joguei. Por que a gente pirateia as coisas? É por isso? É pelo comprei e não joguei? Mas não somos não vou nós comprar, que pirateamos. Agora? Não somos nós que pirateamos. Não. Não o jogo. Mas assim, a gente pirateia outra coisa. Né? Nem que seja, sei lá... WinZip. WinZip é de graça. Eu sabia que eu... Assim, eu não vou ser hipócrita e falar que eu não pirateio porra nenhuma. Mas eu diminuí bizarramente. Lembra no começo do Bash Friend Soul? Que a gente falava assim, vamos parar de piratear jogo, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí a gente baixava filme, o caralho, não sei o quê. Hoje em dia, cara, eu melhorei isso bizarramente. A maioria dos filmes que eu assisto, ou eu vejo que no Netflix, ou alugo no Google Play Store ou na Net, que eu alugo ali mesmo, tipo, 10 reais e foda-se, dá menos trabalho que baixar. Dei tempo, mas tá, tudo bem. Eu não baixo mais música, eu escuto no Spotify, ou tipo, outro dia ouvi uma música, achei muito irada, não achei no Spotify, eu li no Google Play Music, comprei o álbum, 12 reais, sei lá. Falei, porra, foda-se. Eu reparei justamente isso, Pedro. É bizarro, né, cara, como a vida se tornou mais legal facilmente. É assustador. Eu tava querendo ver a última temporada de Mad Men e eu não me dei o trabalho de baixar. Eu esperei sair na porra da Netflix pra assistir. Tranquilo, acho que hoje eu só pirateio conscientemente. Claro, tem coisa que ainda é pirata porque eu não me toquei ainda, porque provavelmente vou mudar com o tempo. Meu Photoshop. Eu não uso essas merdas. Photoshop é muito caro. É muito caro. Mas, por exemplo, Game of Thrones, foda-se, HBO, não vou te assinar só por um programa. Eu assino. Foi muito bizarro, porque eu tava reclamando, tipo, porque a Net, ela vendia HBO com um pacote mais caro de todos, e era o único jeito de você ter HBO, e você tinha que comprar 1 trilhão de canais bostas. Aí eu ficava puto com isso. Aí outro dia eu tava no site da Net, aí vi, ó, assine HBO por 30 reais. Aí eu liguei pra lá, oi, assina HBO por 30 reais, a mulher, é. E aí eu tenho acesso ao HBO Go, a mulher, é. Não fechou, né? Tá bom. Aí eu posso cancelar quando acaba Game of Thrones, a mulher? E outra coisa, o lance da pirataria, etc. No lance do Wii U, o pessoal que andou desbloqueando é pelo seguinte: tem achado os jogos da Nintendo meio bostas, não tiro a opinião deles. Tem geralmente baixado jogos, jogando, vendo, meio merda, não vou comprar. E não tá comprando, enfim, estão fazendo isso. E o motivo principal que o pessoal tem dito é o seguinte: porra, tem 15 jogos no videogame? Então por que não compra os 15? realmente só tem 15 jogos, não, tem menos até um pouco isso. São todos da Nintendo, ninguém mais faz jogo pra Wii U. É um ponto de saturação que eu não compro jogo de Wii U faz 2 anos, cara. Jogos bons. Não compro o jogo há muito tempo. Deixa o Bayonetta, né? Eu acho que se você falou que o videogame tem 15 jogos bons, tem mais jogos bons que o PS4 já. Não. Cara, eu acho não que. Não tem, mas ele é mais velho. Um panorama que mudou, cara. Porque, por exemplo, assim, o. Meu pai, por exemplo, gosta de videogame. Mas o pai da maioria de muitas pessoas não gostava. Então a criança não tinha dinheiro pra comprar. O pai não falava, vou pagar 150 reais nesse jogo original aqui pra você ou 10 reais nesse pirata aqui. Ah, fica com essa porcaria pirata. E meu pai, quando comprava jogo de corrida. Entendeu? Então. Não, mas o meu pai ou a minha mãe nunca falaram assim: ah, vou comprar esse jogo pirata que tem mais barato. A pirataria foi porque eu fui comprar jogo com a minha mesada. Aí eu falei: amigo, o buraco é mais embaixo aqui. Então, eles tinham dinheiro, você não. Só que hoje em dia, é como a gente já falou, nós somos somos adolescentes com dinheiro, não somos adultos. Entendeu? Não, fale por si só. Mas porque eu tô mais preocupado com PS4 ou uma lente de contato. Se fosse antigamente, se fosse na época do meu pai, eu falava, pô, uma lente de contato, óbvio, pô. Videogame pra que essa porcaria? Eu tô muito tentado a comprar o PlayStation 4 no lugar da lente de contato, pô. Ah, porque, vamos, convenhamos, uma lente de contato que custa o preço no PS4. As coisas estão muito erradas nesse mundo. Olha só, Lupe, a parada é o seguinte, tá? Eu vou ser bem pragmático com você. Não é porque eu tô botando pilha pra você comprar um PS4 porque eu sou um verme que me finge de amigo, não. Mas é o seguinte, você tem óculos. Não é como se você não tivesse óculos, tá? E não é como se você fosse deixar de pegar as suas menininhas porque você usa óculos. Pelo contrário. As meninas piram num cara de óculos. É charmoso. Lembre-se daquela música do Flávia tá concordando. Flávia tá concordando aqui do meu lado. Falando, as meninas piram num cara de óculos. Vou até comprar um amanhã. O que foi, amor? É, a aleatória do óculos, né? Não conta muito nesse sentido. Mas enfim, é uma coisa. E você sem óculos na balada vai ser só o cara de lentezinha, camisa polo igual a todos os outros. Mas eu, se você comprar o Play 4. Se você precisasse enxergar, mesmo assim, você compraria o Play 4? É. Enxergar embaçado, jogar Play 4 sem enxergar ou enxergar bem? Cara, eu compraria o Play 4 sem enxergar, porque de acordo com o Pivoto, eu já não leio o que tá escrito mesmo. Então, foda-se. Por quê, cara? Acabou, fechou, acabou. Olha só, eu tenho que escolher o segundo, depois a gente tem que escolher o último pra fechar, tá? Sim. E foda-se. O quê? Eu só escolhi um até agora. Então escolhe agora, rápido. Eu vou escolher, então, e vai terminar 11. E aí vai faltar um último, tá? Que eu proponho a gente pegar o último que falarem, beleza? Pode ser. Pode subir? Então, olha aqui. Pode até ser, mas o último é ruim. Tema até sério, hein? É. Todos os jogos AAA estão virando coisas muito parecidas com o mundo aberto, evolução de personagem tipo RPG e sidequests. Ninja Inimigo, vai, tá jogando Witcher aí. Não. Discorda? Discordo. Nem todos. Vou dar uma de Marcelo Camelo, né? Nem todos. Eu acho, assim, sandbox já é um... Porque é muito difícil você taxar uma coisa de sandbox hoje em dia, porque é uma tendência o jogo dar um mundo bem maior do que dava antigamente, com muito mais liberdade que se dava antigamente. E esse tipo de jogo que tinha que dedicar bastante recurso pra fazer algo assim, acabavam chamando de sandbox. Hoje, ele é apenas mais um jogo, que tem esses mesmos recursos. Quais jogos? Hoje em dia, o jogo que acaba não te dando um pouco dessas características, ele começa a ser taxado de jogo que é nos trilhos, é um jogo que você... Way, é um Final Fantasy 13. Não, discordo. Dark Souls, teoricamente, é travado. Você não pode ir pra onde você quiser? O Demon Souls, você pode? Não. Não é pra onde você quiser. O Demon Souls que eu joguei aí, eu não sei, não tinha caminho nenhum, eu fui andando e as coisas aconteciam. Não, você vai andando. Aí eu perguntei assim, perguntava pra galera no stream, eu falei, tem que ir pra algum lugar? Aí falaram, pode ir pra onde você quiser. Aí tinha uma porrada de caminho, eu peguei um, saí andando. Não, você vai andando, assim, uma opção de duas, três, tá? Ele é tem um certo mundo pra você explorar, mas não é mundo aberto. Ele não é mundo aberto, vou pra puta que pariu ali. Mas mundo aberto não é mundo aberto também. Eu não posso chegar no Witcher 3 e sair andando por aí, porque os lugares vão estar fechados. Eles vão dar um jeito de não me deixar chegar em alguns lugares. Não, mas tem jogo que o mundo tá aberto e foda-se. Tipo Fallout. O 3 ou 4, o 3 ou New Vegas, não lembro agora. Que dá pra você zerar em 10 minutos seguindo uma linha reta. Que você vai pro final, ou sei lá, o 3. Comparação em escala, tá? O Zeldinha do Super Nintendo, se você quiser zerar em 5 minutos, você zera. Não. Vai lá. Não. Aquilo ali é o sandbox. Zera. É o sandbox da época. Mas zera, vai lá e zera e foda-se. É, tu pode dar uns rolé, mas quer zerar? Zera. O problema é que o. Esse foi o tópico que o. Caralho, aquele maluco muito cabeludo, João Felipe, colocou. Que é o seguinte: todo jogo hoje em dia ele nasce com a obrigação de ser mundo aberto, build de personagem, multiplayer. Ah, o que tem esse multiplayer? Nada? Foda-se. Multiplayer, porque tem que ter, né? E se for um jogo orientado a multiplayer, tem uma campanha bosta só pra falar que tem, e vice-versa. Com raras exceções, né? Isso gasta tempo de desenvolvimento, dinheiro de desenvolvimento, bem ou mal gasta alguma coisa de marketing, porque, enfim, você tem que divulgar que o seu jogo é aquele jogo completo, que tem tudo que todo mundo quer. Mas eu já ouvi gente falando que não compra o jogo porque não tem multiplayer. O jogo pode ser, tipo, ouviu? Mario. Aí o cara fala, não vou comprar Mario porque não tem multiplayer. Quê? É, não, então, tem os dois lados, né? E aí que tá, pra quem o cidadão que tá fazendo o jogo, no fim das contas, tem que fazer o jogo? Será que não é isso que eles não descobriram ainda? Depende, será é independente que... ou não? É. Se ele não for independente, ele tem que fazer o jogo pra fazer dinheiro. Triple A, ele tem que fazer dinheiro. Tem que dar retorno aos investidores. É uma empresa. Mas aí que tá. Dark Souls faz um dinheiro absurdo. E não vende absurdamente. Vende pra um nicho dele. mas por vender pra aquele nicho dele e ele tem um nicho fiel, cara, é o quinto jogo. É o quinto jogo. Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, Bloodborne e Dark Souls 3. Tá? Muda aí alguma coisa ou outra, mas é a mesma linhagem. Quem jogou um se interessa pelos outros ou tem tudo pra se interessar. Cada um deles aí vende, sei lá, 500 mil de cópias, 600 mil, perto de 1 milhão. Sempre daquela mesma galera. O que isso se reflete lá no lado da From Software? Um orçamento pequeno, tá? Mas que funciona, que entrega o produto final que agrada os fãs. E os fãs vão lá e dão retorno. E compram aquela porra e jogam. Isso pode ser configurado como AAA? Tem custo de um AAA? Tem. É menos, mas é o custo de um AAA. Assim, não é o GTA V, mas é um AAA. Não é indie, né? Sem dúvida. Nem é Triple B. Porque tem esse lado. Bip. Você pode ser o GTA V, ou você pode ser a Rockstar ou a Blizzard, ou você pode ser mais uma Ubisoft. Ou você pode ser a From Software, que tem o nicho dela e eu acho que é essa galera aqui. Essa galera aqui que gosta desse jogo que eu faço, que é um Zelda misturado com Metroidvania medievalzão baseado no Berserk. O mangá. Nicho da Blizzard. Essa galera aqui. O nicho da Blizzard é: eu vou lançar qualquer merda e nego vai comprar e jogar. Esse nicho da eu vou Blizzard. Cuspir no chão. Vacilo falar isso com o Lupe aqui. Que isso, cara? Quando faltam 10 segundos. Quando faltam 10 segundos pra gente ir pro último assunto, tá? Um triste assunto. Eita. A gente vai falar dele ou a gente vai... Vamos falar dele. Pergunta, pode falar do... pergunta pra quem deve ser perguntado. Bode. Oi. Tanguinha, volta? Volta sim. Tá lá, não vai. Vai agora, sai. Esse programa, inclusive, foi uma ação de merchandising pra relançar. Vai lá agora que tá no ar. Zinelli. Que é esse penúltimo aqui, então, pra gente fechar é bom, hein? Histórias de assalto / estágio / caganeira / da vida. Daigo. Porra. Ah, mas tinha que ser eu, né? Vocês vão acreditar em mim se eu nunca fui assaltado? Boa. Vocês vão acreditar em mim se eu disser isso? Porque nunca fui assaltado. Eu acredito. Ah, você não mora no Rio. Cara, eu fui assaltado em Petrópolis. É o estado do Rio. Ah, tá. E me roubaram um Final Fantasy VII. Eu fiquei muito triste por isso. Qual que eram as outras opções? Moleque, eu lembro de uma das melhores histórias de caganeira que eu já ouvi. Foi do pai de uma amiga minha. Que ela virou... Eu tava falando... Foi no Senhor da Eternidade? O quê? Não foi no Senhor da Eternidade, não? Não, não. Foi o pai de uma amiga minha. Eu tava, tipo, falando assim... Ah, porque é muito... Eu não lembro o que eu tava pra esse assunto. Eu era 16, 17 anos na época. Aí eu tava conversando com o pai da minha amiga e eu falei... Aí eu falei, tipo, ah, é muito ruim você estar na rua com vontade de ir ao banheiro, né? Porque eu gosto de ir em casa. Aí o cara virou pra mim e falou... Meu amigo, você não sabe o que é desespero. Você não sabe o que é ter vontade de chorar. Você não sabe o que é enfrentar os seus maiores medos. Uma vez eu fui comer aqueles podrões na rua, ele contou a história. Aqueles podrões que você vira e fala: maionese, ameixa, feijão, tudo que tem farofa. Direito, tu joga farofa, tu joga naquele cachorro quente. E eu comi amarradão. E eu, ele falou assim: eu acho que o meu erro foi comer a maionese. Eu acho. Acho que o meu erro foi comer a maionese. Mas aí eu tava lá tranquilo. Aí eu continuei conversando e tal. Aí é muito engraçado como esse cachorro quente podre bate em minutos, né? E aquele. É, bate que nem a mulher lá. Tom. Acho que é a Glória Maria, na verdade. A Glória Maria. Tom. Aí quando bate, ele falou que deu aquela regada de olho de anime, tá ligado? Deu aquela regalada de olho ali, suou frio e falou: cara, tem que ir pra casa agora. Aí ele fez sinal pro táxi. Enquanto ele parava pra fazer sinal pro táxi assim, o táxi não parava, ia passando outro, ele fazia sinal, mexendo o braço, desesperado, até que para um táxi. No que ele para o táxi, ele falou que ele entrou no banco de trás já, pulando, sentando no meio do banco. Fechando as duas portas, uma mão em cada uma, banco de trás, com as pernas abertas, gritando assim: me leva pra casa, cara, me leva! Que isso? Aí o taxista falou: não, cara, onde é que você mora? Ele: eu moro na Gávea, pelo amor de Deus, me leva pra casa! Tá certo. Porque o cara falava assim: eu vou levar você pra casa. E ele... Aaah! Ele começou a gritar. Aí o taxista começou a gritar. Os dois em movimento estavam gritando. E ele se cagou no táxi do cara. Vocês vão te convir que essa é a verdadeira crise na Gávea. Essa é a... Que ele falava que enquanto ele se cagava, ele gritava. E o taxista gritava. E ele falava: eu tô me cagando. Cara, a melhor história de assalto que eu já ouvi foi com a Paraguaia. A Paraguaia foi assaltada uma vez aqui no Rio e ela tava com um telefone muito vagabundo. E aí o cara falou: passa o telefone. O cara, ela deu o telefone pro cara e o dinheiro, não sei o quê. E aí o cara falou: posta o telefone, essa, posta o telefone. Ela: mimimi, amor, esse telefone é esse aí, não sei o quê. O cara com tanta pena dela que devolveu o telefone e deu o dinheiro da passagem pra ela. Vai ficar apagada, pô. Vai pra lá, vai pra lá. É essa parada. O ladrão com coração. Pô, mas assalto no Rio de Janeiro é assalto no Rio de Janeiro, né? Eu já fui assaltado com a arma na cabeça, no trânsito, no sinal. Quando eu peguei meu carro, saí do fundão, deixei todos os meus amigos de carona no ponto de ônibus em Leopoldina. Aí eu fiquei sozinho no carro, avancei, parei no sinal. Aí aquele maluco, sabe aquele ator negão que tinha um olho meio... Ator americano, negão que tinha um olho meio caído assim, que morreu recentemente? Ah, o grandão, o... Michael Clark Duncan. Exatamente, esse cara que me assaltou. Era igualzinho esse maluco. Ele enfiou uma arma na minha cara e falou assim: eu só quero seu celular, me dá seu celular. Era um celular muito merda na época. Eu falei: toma, ele falou, beleza, tá andando. Era o V3. Não, foi antes e depois do V3, mas foi nessa época aí. E é uma sensação muito merda, né, cara? Porque o sangue gelado, o dirigindo meio tremendo depois, mas basicamente o cara só apontou uma arma, pegou meu celular e saiu andando. Não passei por nenhum pânico, o cara não gritou, não xingou, não sei o quê. Aí você fica meio, caralho, que porra é essa? Aí eu fui no orelhão. Na época eu só lembrava o telefone, acho que do senhor de 30 de cabeça, eu ia cobrar pra ele. E falei assim: fala pra minha mãe que eu acabei de ser roubado. Caralho, tá tudo bem, que eu tô indo pra casa. Acabou o tempo, tá? Mas acabou o tempo pra eu fazer uma pergunta. Tem uma pessoa pior do que o senhor da eternidade pra ser a única que você sabe o telefone de cabeça? Quem tiver resposta aí pode responder. Tem caralho, velho. O Castro ser seu contato de emergência, por assim dizer. Porra, pode mutar isso aí que eu vou falar, mas o telefone na casa dele é 2. Não, cara, eu não trabalho. Eu só acabou de deixar na edição final. Até pra uma versão remix, um funk. Porque ele quase falou meu endereço ao vivo na porra do streaming. Canalha. Só não falou apartamento, cara. Pelo tudo é isso. Ele só não falou apartamento. Cara, tem gente que chama pra ligar, cara. Se tu ligasse pro Pombo, ele ia te sacanear. Ele falou: defende bandido mesmo. Fala aí que a polícia é ruim, que não sei o quê. Caralho, toma. Mas é a casa do fera, né? É a casa do fera. Acabou? Acabou. Estamos chegando ao final desse cara, foi muito estranho. Jogos. Foi um estranho bom pra você? Foi um estranho bom pra você, Lopes. Foi um estranho diferente, né? Foi, cara. Foi. Diverti-me. Teve bacana. Bastante. Deveras. Foi muito rápido, mas ao mesmo tempo foi muito eficiente. É. Foi uma rapidinha. Né? Não, foram várias rapidinhas. Foram duas rapidinhas. É isso mesmo. E é isso aí. Eu quero fazer mais vezes isso. E te digo o seguinte: você pode mandar os seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, acessar o facebook.com/groups/baixofrentesoco. Você pode ou não dar um like no facebook.com/baixofrentesoco. O algoritmo do Facebook cada vez mais faz com que as pessoas não vejam postagens em páginas. Então, de verdade, tá irrelevante. Nós temos um YouTube, um Twitch e um Patreon secreton que você pode procurar. Tudo isso tem a ver com o Baixo Frente Soco. E acho que. Cara, eu acho que vou pegar a primeira pergunta que tá na minha timeline do Facebook, né? Bastante sou. E eu gostei dessa aqui, ideia. Eu queria fazer pra você pro encerramento lá. Onde está agora a Glória e o Sonic? A Glória acabou de voltar da Jamaica. Já com saudade. E o sonho, como diz The Wonders, ainda não acabou. Porque olha você, só, fazendo aquela coisa que você faz. Make my, foda-se, into a little pieces. Faz o meu coração em pedacinhos, que nem você sempre faz, tá? Porque a gente, qualquer coisa. É muito maravilhosa essa música. Parabéns a essa. Tento tanto. E o pior é que não tem escravo. Do Tom Hanks desse filme. The Thing You Do é alegria. Isso. Ninguém tem xabá aqui, né? Eu acabei de ler o livro do Arara, quero fazer propaganda gratuita para Arara, que o livro dele é bom. Boa. Viés de confirmação. Tem na Amazon, acho que é R$5, baratinho, livro bom, curtinho. Compre e xinguem o Arara, vale a pena. Foi um ano aí. Foi, muito bom o livrinho. É, viés de confirmação. O Arara, cara, o Arara é uma dessas pessoas que se fosse século XVI, ele ia ter sido um Leonardo da Vinci da vida. Esse cara contribuiu em todas as áreas que ia ser o Arara. Mas ele agora, século XXI, essa bosta que a gente vive. Cara, o Arara, ele me apresentou a um canal de YouTube de um cara que decifrou Mario 64 de um jeito assim que você não acredita. O cara colocou, sei lá, cadeias de Markov no Mario 64. E ele usa isso pra destruir o jogo. É muito sensacional. E eu já coloquei um vídeo lá no grupo do Baixo Frente Soco uma vez. E o cara pegou isso, um jogo de 20 anos, e falou: não, vou brincar com esse negócio aqui. coisas do tipo você conseguir pegar inimigos e arrastar o inimigo ao longo do jogo inteiro, utilizando o algoritmo que o inimigo usa pra perseguir você, e aí você consegue fazer o inimigo te seguir o jogo inteiro, praticamente. Você, glitches assim absurdos pra fazer o Mario praticamente viajar numa velocidade inacreditável, que ele não deveria conseguir usando glitches do jogo. Então é muito fantástico. O Arara é o cara que escreve algoritmos de jogada em Dota e é retweetado pelo Ice Frog. Esse é o Arara. Frog, o Arara não. É o cara que Frog é... não é nada. Ele é retweetado pelo Dendy, jogador mais fanfa de Dota. Isso aí. É, esse é o cara. Esse, o cara que transmite Masterchef na televisão brasileira, porque sim. Né, esse cara sou eu. Esse cara é Dr. Yuri. Parabéns. É um cara que analisa a Isaac de um jeito mais profundo que o próprio autor do jogo. O próprio autor do jogo. E aí, né, esse cara ficou dia meio triste. Por quê? Porque um filho de uma puta de um ouvinte do Baixo Frente Soco veio falar que ele era um puta paulista chato. Você não é um paulista chato, Arara. Você é assim, antes de mais nada, você é o paulista e é o chato, né? Você é o supremo. Você é o primaço. Eu acho que foi o Imperiano que falou isso, cara. Ele tá ultimamente com essa vibe de paulista chato. Não, isso tem muito tempo. Não, isso é muito antigo. Ah, é? Então é, o Imperiano é um escroto mesmo, é. Isso aí. O Imperiano disse que todo mundo é paulista chato e esqueceu que o Lupe é paulista. Naruto Online. É, Flávio é paulista. Nascido em Santos. Valeu, galera. Boa noite.